Cidades não são pessoas, mas assim como as pessoas, as cidades têm suas próprias personalidades. Em certos casos, uma cidade possui várias personalidades distintas. Existe, por exemplo, uma dúzia de Londres, uma multidão de Nova York. Uma cidade é um conjunto de vidas e edifícios, com identidades e personalidades. Existem boas cidades, aquelas que te acolhem, que parecem se importar com você, que parecem satisfeitas por você estar nelas. Existem cidades indiferentes, aquelas que não dão a mínima se você está lá ou não. Cidades com agenda própria costumam ignorar as pessoas. Existem cidades que se deterioraram e existem lugares em cidades saudáveis tão podres e cheios de vermes quanto maçãs caídas inesperadamente. Existem até cidades que parecem perdidas. Algumas, sem um centro, sentem que seriam mais felizes estando em outro lugar. Em algum lugar menor, em algum lugar mais fácil de entender. Algumas cidades se espalharam, como tumores ou monstros de lodo em filmes B, devorando tudo em seu caminho, absorvendo cidades e vilas, engolindo bairros e aldeias, transformando-se em áreas metropolitanas sem fim. Outras cidades encolhem, uma vez que áreas prósperas ficam vazias e falham. Prédios vazios, janelas fechadas, pessoas que vão embora e às vezes nem sabem dizer por quê. Às vezes eu fico pensando como seriam as cidades se fossem pessoas. Na minha cabeça, Manhattan é falante, desconfiada, bem vestida, mas com a barba por fazer. Londres é enorme e confusa. Paris é elegante e atraente, bem mais velha do que aparenta. São Francisco é uma loucura, mas inofensiva e muito amigável. É um jogo bobo. Cidades não são pessoas. As cidades existem no tempo e espaço. Acumulam personalidades com o passar do tempo. Manhattan lembra da época em que foi uma fazenda brega. Atenas lembra os dias em que havia quem se considerasse ateniense. Existem cidades que lembram de ter sido antes aldeias. Outras, atualmente sem graça, desprovidas de personalidade, apenas esperam até que um dia tenham sua própria história. Poucas cidades se orgulham. Elas sabem que muitas vezes é um acidente feliz, um mero acaso geográfico de sua existência. Um porto próspero, um desfiladeiro na montanha, a confluência de dois rios. No momento, as cidades permanecem onde estão. Por ora, as cidades dormem, mas há sempre alguns rumores de que as coisas podem mudar. E se amanhã as cidades acordassem e saíssem caminhando? Se Tóquio engolfasse sua cidade? Se Viena viesse subindo a colina em sua direção? Se a cidade que você habita hoje simplesmente subisse e partisse, e você acordasse amanhã enrolado em um cobertor fino, em uma planície vazia, onde antes ficava Detroit, ou Sydney, ou Moscou? Nunca tome uma cidade como uma certeza. Afinal, ela é maior do que você, mais antiga, e aprendeu a esperar. Os escapistas. Ao fim de Vidas Breves, Neil Gaiman decidiu dar uma pausa na narrativa central de Sandman, voltando suas atenções para mais uma rodada de histórias onde Morpheus era pouco mais que um figurante. O arco Fim dos Mundos soma-se à Terra dos Sonhos e Fábulas e Reflexões, como uma terceira e última antologia de contos de Sandman, diferenciando-se dos volumes predecessores pela presença de um sistema de moldura, que amplia e alimentava-se das narrativas que apoia, né? Esse sistema de moldura é, na verdade, um conto moldura, onde viajantes impedidos de seguir viagem por conta de uma forte tempestade abrigam-se na taverna que dá nome a esse encadernado, a Taverna Fim dos Mundos. E uma vez lá, para passar o tempo, esses peregrinos bebem e contam histórias uns para os outros. Quase como a gente aqui no Sandman anotado, gravando podcasts oníricos em meio a uma tempestade de realidade que não parece ter fim, mas alguma hora terá. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E aqui nessa humilde mesa de edição, eu tenho o prazer de aguardar o fim do mundo na companhia do Petrefax do nosso mercado editorial, Maurício Dantas. Vou contar umas histórias sórdidas pra vocês hoje. Com a lábia do Press e a sagacidade do Kurakan, o promotor de capa e espada desse podcast, Mauro Elovitch. Minha meta no final desse programa é estar mais bêbado do que o Kurakan. E o nosso próprio chefão Smiley, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, a seguir, vamos ao encontro do oitavo e antepenúltimo volume de Sandman, que compila as edições 51 a 56. Um conto de duas cidades. Era uma noite quente de junho, 3 da madrugada, dois colegas de trabalho viajam de carro à noite. Charlene está dormindo no banco de passageiro, seria a vez dela de dirigir, mas Brent, que está na direção, decide não acordá-la. Ele parece cansado, está escutando música baixinho, Brent acha que dá para aguentar, até que de repente começa a nevar forte, mesmo sendo verão. Brent diz que detesta dirigir em nevascas, daí do nada, atravessando a estrada, uma criatura com aspecto de bode, com porte de bisão, um fauno, talvez uma mistura dos três, né? Um bafomé. Bem de reflexo, Brent tenta desviar desse bicho, né? Perde o controle do carro e bate numa árvore. Ele só teve umas pequenas escoriações, mas Charlene tá bem mal. Não tem uma alma viva para socorrê-los e eis que Brent começa a ouvir uma voz, guiando eles dois para uma taverna no meio do nada. Eles chegam lá e um centauro chamado Quiron se diz o maior médico em 12 reinos e aí fala que pode ajudá-la. Não tem telefone, televisão ou qualquer coisa que você possa ter notícias do mundo exterior. Todos estão isolados e só poderão sair dali quando a tempestade acabar. Daí o lance da contação de histórias que eu falei na apresentação, né? Os viajantes fazem isso para passar o tempo. Antes da gente começar a conversar sobre o primeiro conto, após os eventos de Vidas Breves, o que vocês acham desse respiro, né? Até o próximo arco, Entes Queridos? Vocês acham que essa pausa era mesmo necessária? Quebra aquela sensação de crescendo, assim, da trama principal, né? Só antecipando minha resposta, né? Eu confesso pra vocês que achava Fim dos Mundos um arco meio, assim, pata foda, sabe? Que se você quisesse até pular e ir direto pra Entes Queridos, talvez não fizesse tanta falta. Só que no final das contas, essas histórias desse volume são tão agradáveis, né? Que eu acho que acaba preparando o espírito da gente para a paulada que tá vindo no próximo arco, né? Vendo agora em retrospecto, eu acho que essa sensação é proposital. O que é que você acha disso, Reginaldo? Eu tive a mesma impressão também. Eu não lembro na primeira vez que eu li se eu tava esperando uma sequência da, vamos dizer assim, da história principal, porque eu ainda não tinha visualização dessa história principal, assim, como um todo, né? Na releitura, você consegue ter isso e até se você for ler, assim, de uma vez só, né? Eu já fiz já isso de ler todas as edições na sequência, assim, eu acho que aí sim você sente um pouquinho que você quer ir pro plot principal, né? Se é que tem isso em Sandman. Mas agora, na releitura, eu tive a mesma impressão também. É gostosa as histórias, é uma pausa boa até para você realmente tomar um fôlego, porque Vidas Breves é muito intenso, assim, né? Ele é cheio de informações e de situações que abrem, né? Que começam a desencadear. Então, eu acho, hoje, relendo, eu acho uma pausa até mesmo necessária. Cara, eu tenho uma perspectiva de Sandman que ele é pela experiência da leitura e pela experiência de contar histórias pequenas, grandes, conexas ou não. Então, eu acho que o que faz o charme da série é justamente isso. Ele tem vários arcos que são coletâneas de pequenas histórias que não tem grande utilidade para o plot geral. Vai ali colocando alguma coisinha ou outra sobre o Morpheus ou sobre algum outro dos perpétuos, às vezes nem isso, às vezes são meros espectadores ali do que está acontecendo. E isso é que é legal na série. Eu, para mim, assim, o Sandman vale pela experiência, eu não tiraria uma historinha dele sequer. É igual a gente conversou sobre o Lobo Solitário no último programa. Várias histórias que não têm a ver com a trama principal, que não fazem a trama andar, mas que por si só são um barato, valem a leitura, são divertidas ou trazem algum tipo de reflexão. Tudo nele se encaixa e é muito válido, sabe? Então, eu gostei mais ainda desse arco na releitura e estou igual o Reginaldo. Na primeira vez, acho que eu não tinha essa noção do que serviria e o que não serviria depois, porque a gente não tinha visto o quadro inteiro, né? É aquele negócio de você estar dentro da floresta, você não consegue enxergar ela como um todo. Nessa releitura, já tendo enxergado o quadro completo, eu acho que cada pinceladinha, cada pedacinho dela é importante, é divertido, acrescenta, embora não acrescente no plot como um todo. Eu acho que a gente vai mais numa questão de fé mesmo. É uma quebra, e é uma quebra que te cai assim, me decepcionou na primeira leitura, confesso. Agora é uma quebra que é justificada, primeiro pela qualidade das histórias, como vocês falaram. O que o Mauro falou é bem isso mesmo. A gente está falando aí de uma história sobre histórias, né? Sandman como um todo é isso. E aqui são histórias dentro de histórias, num momento específico da narrativa, em que você quer ver o que é que vai acontecer depois. Você não tem noção do que vai acontecer depois. Acredite, você não tem noção. E esse é um arco que acaba funcionando junto com o próximo. Então, a gente vinha até falando aqui em off, né? Tendo algumas discussões sobre isso. E é preciso você chegar ao final dele para entendê-lo como um todo. Aí você embarca na aventura por ser o Gaiman, por ser o Sandman, que até agora, né, nas últimas 50 edições já você tá até aqui, então você paga para ver, porque ele sempre entregou de uma forma ou de outra. Mas num primeiro momento, assim, é uma quebra de expectativa grande, sim. Eu senti isso de novo agora, mas senti de novo também a justificação ao final do arco. Você diz assim, agora tudo faz sentido e valeu a pena chegar até esse ponto. Então, não podia ser mais positiva, né? Seguindo, vamos falar um pouco da estalagem propriamente dita, né? O conto moldura é justamente a ambientação da taverna, né? Com os contadores de histórias. Essa estrutura lembra a de Canterbury Tales, né? Ou em português, Contos de Cantuária. Só a título de curiosidade, Canterbury é uma cidade localizada no condado de Kent, na Inglaterra, né? Dizem que é lá que fica a sede da igreja anglicana. Bom, essas histórias foram escritas no século XIV por Geoffrey Chaucer. E assim como o Fim dos Mundos, né, estão contidas dentro de um conto moldura, né, e são narradas por um grupo de peregrinos que se deslocam de Southwark até Canterbury para visitar um templo. Essa estrutura é muito comum na literatura, né? O Stephen King, que faz uma introdução nesse cadernado, tem contos nessa pegada, né? Peter Straub, o próprio Gaiman, tem contos em prosa com essa estrutura moldura, né? Mauro, você já tinha lido algum tipo de narrativa assim, ou mesmo esse dos contos de Canterbury, né? Aproveita e comenta o conceito de pub, né? E essa cultura do boteco que a gente tanto sente falta, né, nessa pandemia. É, cara, eu já tinha ouvido falar de Canterbury Tales, mas nunca tinha lido, não li até hoje. Já li vários contos, é o que você falou, do próprio Stephen King também, com essa narrativa de personagens que se encontram, cada um traz uma história que completa o todo. Gosto bastante dessa estrutura, das pequenas histórias dentro de uma história maior. Agora até verteu uma lágrima aqui de saudade do boteco, né? Ô, coisa boa! E para os ingleses, eles devem estar sofrendo mais ainda do que a gente, porque a cultura de pub ela vai mais, ela é um pouco mais longe do que essa nossa cultura de boteco aqui do Brasil, né? Aqui de Minas, principalmente. Embora, né, o boteco aqui no Brasil seja o lugar que agrega, que reúne os amigos, que o pessoal se encontra para bater papo, para beber e tal, no Reino Unido, o pub, ele tem algo a mais. O termo pub vem de public house, né, casas públicas, e dizem, né, que remonta do final do século XVII, que eram, né, casas que eram abertas ao público para as pessoas comerem, beberem, se hospedarem. Aquele pub, aquela casa pública, acabava virando o centro social dos pequenos vilarejos, daqueles povoados. Então eles se reuniam ali. Quando a pessoa saía de casa, ou ela ia para a igreja, ou ela ia para o pub. No pub ela não só tinha uma refeição, mas tinham músicas, tinha leitura de poesia, tinha hospedagem. Era o centro de entretenimento daquele povoado. E essa é uma tradição que remonta até hoje, né? as pessoas no Reino Unido, eles têm o hábito de terem o seu pub, né, deles serem os regulars, né, serem os clientes habituais daquele pub específico, e eles vão lá e eles sabem que eles vão encontrar muitas vezes os amigos de pub, né, tem os amigos de infância que frequentam o mesmo pub, mas tem o cara que está ali há 30 anos, vai almoçar no pub no mesmo horário que você vai, então você já conhece aquela pessoa, aquela sensação de familiaridade. Então o pub, ele tem esse fator agregador de estranhos que o Gaiman traz aqui na história, né? O pub, no conceito do Reino Unido, tem esse valor social maior. Para a gente ter uma ideia, né? Segundo eu dei uma pesquisada, parece que hoje em dia nós temos mais de 57 mil pubs no Reino Unido. E todos eles com esse espírito de não só lugar para beber, mas também de fazer uma refeição, de encontrar as pessoas que você conviveu a vida inteira. E quando são pubs maiores, aí que nem o Fim dos Mundos, tem até locais para... tem quartos para você ficar hospedado neles, que eles já são chamados de inns, né? É bem interessante. E eu lembro muito também vendo, né, quando a gente fala de pub, dos filmes do Edgar Wright, né? Ele faz muitas homenagens a essa cultura de pub. No Shaun of the Dead, quando vai o apocalipse zumbi, o primeiro instinto dos personagens é de se refugiarem no pub com os amigos, no lugar que eles sempre frequentaram. Estão certíssimos, né, velho? Isso. E o último filme da trilogia, inclusive, chama, né, World's End, o fim do mundo, que era o último pub numa lista de pub crawl, que também é um hábito que tem lá, de os caras em uma determinada data comemorativa fazerem um circuito de pubs que eles passam na mesma noite, bebendo um pouco em cada um, até chegar no último já chapados. Então é muito legal, isso diz muito do aspecto inglês do Gaiman, né? Que ele sempre reforça esse lado dele. Eu acho curioso que o pub tem muitos que eles colocam, né? Uma casa livre, né? Igual aparece aqui no Fim dos Mundos, né? Mas a definição de casa livre para pub é que ele não tem bandeira de cerveja, ele não está vinculado a uma cervejaria, a uma determinada marca. E aqui tem outro sentido que a gente vai ver durante a história, assim, né? Mas é legal que eles pegaram exatamente isso, né? Tem os regulares lá, né? As pessoas que atendem, que servem, né? E eu acho que realmente, assim, é uma coisa que o Gaiman pegou de experiência, assim, né? Eu consigo ver esses caras frequentarem pub e escreverem alguma coisa até num pub, assim, né? Então vem daí, eu acho que por isso que é tão autêntico quando você lê, né? Quer comentar, Maurício? Não, só tem piada ruim de boteco pra falar mesmo. Oh, saudade de boteco, meu Deus. Não é, rapaz. Vamos agora para o conto dessa edição, né? O título é uma homenagem óbvia ao romance do Charles Dickens, né? Publicado em 1859. Eu não vi muita ligação, até porque a obra original é mais um manifesto político, né, sobre a Revolução Francesa. Se vocês conseguiram ligar alguns pontos, me falem, né? Enfim, a história do Gaiman é narrada pelo Sr. Garharis, né, um relato sobre um acontecimento insólito que nem sequer foi protagonizado por ele, né? Na verdade, foi um caos contado pelo vizinho Robert, né, numa pequena e afastada vila na costa da Escócia, né? O Gaiman diz abertamente que esse conto é Lovecraftiano. Você imagina o motivo, Maurício? Aproveita e apresenta esse caos das duas cidades do Robert e um pouco sobre a arte dessa edição. Poxa, esse é um conto, confesso, sim, não sou versado nessa parte do terror, do horror. Estou tomando um curso aí com o nosso amigo Marcelo Miranda, né? Participante aqui também. É um conto que eu adorei da primeira vez que li, acho que foi um dos que eu mais curti pelo conceito de que uma cidade sonha. É um personagem, uma pessoa mais do que normal, né? Praticamente insignificante no grande esquema das coisas, que leva a sua vida normalmente, gosta de passear pela cidade. Enfim, é um passageiro como a música, né? E não tem nada de especial na sua vida, na sua rotina, até que um dia ele se perde na cidade que ele conhece tão bem. E ele se dá conta de que aquele lugar tão parecido, né? Do que ele está visitando a partir de uma viagem no metrô, ao qual ele vê uma pessoa de preto muito estranha, né? Que a gente sabe que é o Morpheus, se depara com uma nova realidade, uma cidade muito diferente, é um eco distorcido da cidade que ele conhece, como ele menciona em algum momento. E ele se perde ali dentro até que ele encontre uma outra pessoa. E essa pessoa abre o olho dele de que essa é a cidade. É uma idealização da cidade que eles vivem, de cidades que vivem, que se encontram. Ou simplesmente o sonho de uma cidade, né? Como ele diz assim, nós estamos despertos, suponho. Quem está dormindo, acho eu, é a cidade. Todos nós estamos nos trombando entre os sonhos da cidade. Eu gosto muito desse conceito. Podia nem contar muita coisa assim, que pra mim já tava bacana. Só ele dizia assim, uma cidade sonha, né? A cidade tem personalidade. Como a gente gosta de dizer, a minha cidade, eu gosto que tenha essa personalidade assim. É uma cidade mais sonhadora, é uma cidade mais... Então, se a cidade tem uma personalidade, ela tem uma consciência própria e ela também sonha em algum momento. E algumas pessoas podem ficar presas nesses sonhos de alguma maneira. A arte é uma coisa muito legal. Lembra um pouco, eu não me recordo o título agora, me passou batido, aquele Demônio da Mão de Vidro. Eu não lembro quem é que desenha aquilo, mas é uma arte naquele estilo, mais ou menos, do Alex Stevens, que não tem, ao mesmo tempo que o personagem está preso na cidade, é uma narrativa visual na qual não tem requadros, né? Então ela está meio solta na página, cada quadro é intercalado ali pela narração em off, né, do personagem que está narrando esse conto, mas a gente está vendo quadros ou até mesmo tiras, né? Pedaços estreitos de quadros que vão contando ali aos poucos como essa cidade se encaixa, mas é tudo em preto e branco, muitos contornos e poucas linhas mesmo, assim, um contorno em preto chapado. A gente vê muito mais sombras, até como se estivesse mesmo no sonho, né? Essa representação clássica de sonhos que a gente tem de algo pouco nítido, não está esfumaçado aqui, mas é muito mais visto pelos seus altos contrastes do preto com branco e uma colorização bem leve, muito mais do que com formas desenhadas em si, né? Cara, eu achei bem interessante essa estrutura, né? Assim, quebra um pouco realmente, né, a linha narrativa. É quase assim uma prosa intercalada com esses quadros maiores. Eu gosto dessa coisa meio Twilight Zone, né? Ele falou que lembra mais o Lovecraft. Não sei, me lembrou mais um episódio do Twilight Zone, do cara perdido no meio da cidade que ele frequentava a vida inteira e de repente não é mais a mesma cidade, ele só vê as pessoas em imagens desfocadas e de repente ele está no sonho da cidade. Eu gostei bastante, assim, é uma história bem interessante, mas eu me trouxe muita familiariedade disso, desses seriadinhos tipo Twilight Zone. Assim, já no final, né, assim, quando esse Robert, ele tá morando na Escócia, né, que ele fica meio traumatizado com tudo isso que acontece, ele tá afastado assim, propositalmente da cidade grande, ele diz pra esse Gar Harris que tá contando a história pra gente, né, no, na taverna, que o medo dele, assim, não é de ser puxado assim, de volta para o sonho da cidade, né? Ele não teme uma cidade que tá dormindo. Na verdade, ele fica aterrorizado com a possibilidade de um dia essa cidade começar a acordar. Aí eu tava pesquisando, bicho, aí dentro daquele joguinho, assim, de computador, aquele SimCity 2000, ele foi lançado em 1993. Tem um ensaio, assim, do Neil Gaiman dentro do jogo, né? Que é exatamente, assim, o argumento dessa cena 51, que, por sinal, saiu originalmente também em 93, né? Eu achei esse texto no Reddit e bem legal, né? Ele chega a especular como seriam as cidades, né? Se elas fossem pessoas, né? Atenas, Paris, né? São Francisco, Londres, Moscou e por aí vai. Agora, sim, outra rima interessante com esse tema das cidades é aquele personagem do Authority, né? O Jack Hawksmoor, né? Quer falar um pouco disso, Reginaldo? Foi o que eu comentei com você outro dia, Luiz. Eu nem vou me arriscar a falar em francês, da onde veio aí essa corrente filosófica, cara. O que eles falam muito chama psicogeografia, ou deriva urbana, eles chamam, né? Eu acho que veio alguma coisa daquele Guy Debord, alguma coisa assim. Não vou me meter a falar uma coisa que eu realmente desconheço, não tenho profundidade. Mas o que eu sei é que tanto o Gaiman quanto o Alan Moore, eles são apaixonados por isso. Em essência, assim, a teoria o que fala? A cidade, não só as pessoas, mas a própria cidade, por ser um aglomerado assim, de pessoas, ela acaba criando como se fosse uma manta psíquica, né, uma coisa assim mental, que ela vai criando uma personalidade e que você consegue acessar essa personalidade. Uma das formas de acessar essa personalidade é você fazendo essa deriva urbana, que é uma caminhada sem rumo, onde a cidade vai te levando para onde ela quer. O Alan Moore já fez isso naquele capítulo maravilhoso do Inferno, que ele até mostra alguns detalhes arquitetônicos de Londres, que envolve aquele arquiteto Hans Moor, que é o mesmo nome do personagem do Warren Ellis, de Authority, que consegue acessar e conversar com as cidades. Então você vê que todos esses caras aí, todos esses cabeçudos aí que a gente adora ler, eles têm aí um tema em comum que eles gostam de vez em quando pinçar. Né, que essa coisa da cidade ser um componente vivo e ter influência na vida das pessoas. Então, acho que assim, o que eu li é que foi o Gaiman que apresentou isso para o Alan Moore, um livro aí, um livro bem conhecido em inglês, que eu também agora falho o nome, e que o Alan Moore ficou apaixonado por essa ideia, tanto é que ele acabou fazendo parte do conceito da Voz do Fogo e do outro livro dele, Jerusalém, vem disso, né? Ele está falando, basicamente de Northampton, a cidade que ele conhece bem, e mostrando alguma coisa aí, que as cidades têm algo mais, né? Tem algo além, assim, né? E pô, eu acho isso um barato. Nesse conto ele aborda bem fraquinho isso daí, né? Talvez seja o que eu acho menos interessante de todos, mas pesquisando, quando você vai a fundo e vê de onde vieram essas ideias, elas são super interessantes. De certa forma, é uma evolução, né, do que se fazia a humanidade mais tribal, de tentar dar características humanas ou explicações humanas aos fenômenos da natureza, mas transformando isso em ciência. Como eu falei, é um conceito que me encantou mesmo da primeira vez que eu li, eu curti, não estou fazendo pouco não, mas parando para pensar bem aí no assunto, não deixa de ser uma coisa assim. Não tinha esse conhecimento que o Reginaldo trouxe aqui de uma forma mais aprofundada. Obrigado, Reginaldo. Mas me soa muito como é essa tentativa de explicação mesmo, né, a atribuição de características humanas, a cidade está viva. De certa forma, a gente está viva porque é feita de pessoas, mas também existem esgotos e tudo mais. E, Luigi, se você quiser, corta essa parte depois. Mas me lembrou até, Reginaldo, daquele anime que você me indicou, do Cells at Work, no qual a cidade é o corpo humano, né, visto através de uma metáfora. É por aí mesmo, assim. Eu acho que, assim, a explicação pode partir da gente, né? Mas essa corrente filosófica fala de forma ao contrário, né? Fala que é a cidade que influencia, o caminho é o oposto, né? É a cidade que influencia as pessoas, né? E, de certa forma, se você vai estudar alguma coisa de urbanismo, né? De estrutura mesmo de cidade, você vê que acaba acontecendo alguma coisa assim, né? Tem cidades que são caóticas por conta da estrutura da cidade e acaba dificultando a vida das pessoas por causa disso e retroalimenta, porque isso daí vai criando uma atmosfera carregada. São Paulo é assim. São Paulo é terrível o trânsito por si só, a poluição, e acaba sendo assim o caminho ao contrário. É a cidade, que até onde a gente sabe não é um organismo vivo, influenciando um organismo vivo, né? Assim, as pessoas, né? E de forma coletiva. E você só teria essa percepção se você saísse desse assim, não tô indo do ponto A ao ponto B, eu tô passeando, que é uma coisa que às vezes você faz quando viaja, por exemplo, né? Você fala, puta, gostei tanto da cidade, saí sem ponto fixo e sem ir para ir para nenhum lugar e eu conheci mais ainda o lugar, assim. Pode ser, talvez, alguma coisa assim, já é achismo meu mesmo, já é viagem, mas eu entendo porque eles ficam fascinados com essa ideia, porque ela é super interessante, assim, né? Ela beira realmente uma... beira não, ela é uma pseudociência quase, assim, né? Ela não é nada comprovado, mas, pô, cara, eu acho super interessante. Imagina um cara que nasceu em Salvador e foi morar em Recife, né? Com um cara deve ser perturbado, né, bicho? Mas eu tava lembrando mesmo aqui de minha querida Salvador e como aquele inferno arquitetônico que é a cidade, que foi crescendo para todos os lados e com tantas influências até contrárias entre si, né, de culturas e história como um todo, se construiu você sair de, sei lá, Eu estagiava no fórum e tinha que descer um elevador Lacerda e chegar num porto, sabe? Que é do lado do Tribunal Regional do Trabalho. E não deixa de ser, eu concordo com o Reginaldo, eu fiquei pensando muito também aqui, para voltar para o assunto, na própria Gotham, né? Quando a gente fala, quando os autores falam de uma ambientação, a própria Gotham City é uma personagem do Batman, eu gosto desse entendimento, gosto quando se trabalha assim também, o personagem, as histórias, é o meio influenciando as pessoas, né? Entendi aí o que o Reginaldo falou, agora, né, quando ele explica isso, não é a gente influenciando a cidade, mas a cidade trazendo essa influência pra gente, não deixa de ser, né? Tá aí outras tantas linhas de pensamento, até, sei lá, Feng Shui, posso estar falando besteira, mas formas que o meio nos afeta. Quem nunca chegou no lugar e disse, porra, que energia pesada, e foi embora. Sei lá, já aconteceu isso comigo com uma cidade. Eu tenho uma cidade que eu não suporto na vida. Eu prefiro ir pro inferno do que ir pra Feira de Santana, Bahia. Tem um amigo feense que vai ouvir aqui e vai ficar muito puto comigo. Mas um abraço pra ele. Quer comentar, Mauro, duas aventuras na Augusta? Não. Vou exercer meu direito constitucional de permanecer calado. Já fiquei perdido em São Paulo também, mas foi porque o escritório que eu trabalhava é ali pertinho da Limited Edition, da Comics e tudo mais. E aí aconteceu isso, né? Eu fui tragado pela cidade. Foi tragado pela Augusta também? Não. Feliz ou infelizmente, não tive essa oportunidade. Conheço amigo que tá perambulando por lá até hoje, cara. Ele deve ter ido parar nesse mundo paralelo aí do Gaiman das duas cidades. Quem é fissurado também por esse conceito aí que o Reginaldo falou, que é o Warren Ellis, né? Que além do Jack Hawksmoor, né? Que ele tem um domínio, assim, ele tem um diálogo com as cidades no mundo. Também eu lembrei daquele arco, a Mulher Escarlate do Hellblazer, que o Warren Ellis também trabalha um personagem nesse esquema, né? Que ele é sensitivo de cidades, né? O Map. Ele vive, assim, nos túneis de metrô de Londres, né? Ele se veste como um operário de manutenção. Não fica muito claro se a natureza dele é mágica, né? Só é sugerido que ele realmente tem também, assim, uma conexão com a cidade, né? O Map já tinha aparecido antes do Ellis e aparece de novo no arco do Carey. Salvo engano, ele é do Ennis. Eu não tenho certeza, mas ele já tinha aparecido antes do Ellis. Sai dele do capítulo, Reginaldo. Eu queria dizer que essa série de capas é bem mais bonita que a anterior, né? De Vidas Breves, né? E curiosamente eu vi aqui o Dave McKean disse que essa época que estava fazendo essas capas foi uma das mais difíceis, né? Porque ele estava sendo muito requisitado no mercado fonográfico, né? Para fazer capas de álbuns. Enfim, essa foto da taverna aí é de um local que realmente existe, né? Fala aí, bicho. Eu também vi uma situação aí, eu não sei se vocês pegaram também, que eu sempre olho ela, nós estamos lendo pelo Sandman 30 anos, né, e tem as capas encartadas, e depois eu vou olhar no flop nacional que saiu aqui, né, e as edições nacionais, elas, algumas são até bem diferentes, com alterações na arte, não é só... Vamos dizer assim, como eles falam que nós remasterizamos, melhoramos a imagem. Não, não é só isso, não. Tem alterações de cores e alterações de elemento nas imagens, né? Eu acho todo esse arco, quando saiu no flop, talvez um dos mais sombrios, assim, voltados para um tom azulado, assim, que eu não acho ele tão bonito, não. E eu vejo também, eu vi o Dave McKean falar que ele estava até meio perdido nesse momento aí da série, em relação a capas, né? Outra coisa engraçada também, que o nome do arco é Fim dos Mundos, né? E quando saiu na edição nacional, ele saiu como Fim do Mundo. Ele saiu com essa alteração do singular para o plural, que tem uma relevância aí significativa até para o arco, né? Eu acho assim, dessa primeira capa, ela é super interessante, porque ela é, de novo, aquela aplicação de fotografia com colagem, então tem os elementos aqui, tem essa corrente, tem a foto, né, que ele transformou a lua negra e a pousada também, com as cores quase branca e preta. Essa pousada, de fato, aí eu mandei para vocês que ela existe, ela é uma pousada, acho que é em East Sussex, né, acho que é sudeste da Inglaterra, e ela é uma pousada que, imagina, cara, que ela tá funcionando desde o século XII, imagina a loucura que é você ter um local, assim, um comércio desse jeito, durar tanto tempo, tantos anos. E ela é cheia de história, parte dela é construída com destroços de navio, ela tem história de fantasma, ela é assombrada, a rainha já parou para uma refeição lá. Ela é realmente, assim, riquíssima. As pousadas, né? Esse Zin que o Mauro falou, que seria um pub que você também dorme, porque ela também funciona como pub, né? Ela é uma categoria, acho que chama categoria A, que é a categoria histórica, o duplo A, uma coisa assim, que é uma categoria histórica, que ela é quase o que a gente chamaria aqui de tombada, né? Ela é historicamente tombada. E eles escolheram ela é muito legal, porque ela é realmente, assim, se você vê as fotos dela, ela é a cara do cenário que a gente está vendo aqui para essa história, né? Eles pegaram bem para a abertura do arco e como é significativo ter essa moldura aí que você falou, que é a pousada, né, Luiz? Tô vendo aqui, bicho, as imagens no Google Imagens aqui. Cara, você falou bem assim, é mesmo que você tá vendo a ambientação interna, assim, que é, por acaso, é da arte do Brent Talbot, né, que a gente conversou do Nenés, ele que faz esses contos moldura. É mesmo que você tá vendo, assim, dele, inclusive o quarto, né, tem uma passagem que a gente vê aqui do Brent dormindo no quarto, lembra muito também. Cara, é perfeitinho, né, pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Eu queria até agradecer ao Regi, que, porra, que curiosidade bacana, cara. Eu fui ler o link que ele me deu, depois eu fui dar uma pesquisada, né? A história desse Mermaid Inn é muito interessante, dos quartos assombrados, das vezes em que ele fechou e voltou. Cara, é muito bacana Gaiman ter transposto isso para, sei lá, ser um ponto de encontro na convergência, né? Do jeito que ele é e que vai ser explicado mais lá para frente. É muito legal. E até a própria representação dessa capa de fazer esse inn, né, esse pub, na beira do abismo, né? Literalmente num fim de, né, que transmite essa sensação de fim dos mundos. É muito, muito caprichada. Na quarta capa do flop, você até vê esse precipício em destaque, né? Assim, você vê que algumas portas dão para ele, assim, então fizeram uma montagem, assim, interessante para a série, né? E o que eu acho engraçado é que foi o que a gente começou hoje falando, né? Que num primeiro momento esse arco ele parece desinteressante e você vê a quantidade de coisas que eles inseriram aí, assim, e quando você vai pesquisando, você vai se aprofundando. A pousada por si só, ela renderia um conto ou vários, assim, porque ela tem realmente, assim, muitos elementos, assim, muita coisa. Tem adega histórica, tem história de contrabando, de pirataria. Pô, é muito legal você ir atrás da história dessa pousada, cara. Eu fiquei morrendo de vontade de me hospedar nesse lugar, cara. Viagem maneiríssima. Isso me lembrou, inclusive, Mal, eu tava vendo aqui as fotos quando o Regi mandou o link, né, na nossa pauta, e fui olhar depois no Google Imagens também. Meu, quando eu era pequeno, meu pai viajava muito, eu praticamente só ouvia final de semana, e tô falando aí de uma época que não tinha WhatsApp, telefone e todas essas facilidades de comunicação que nós temos hoje, né? Então, meu pai tinha que chegar num lugar, ver se tinha telefone e entrar em contato com a gente. E tinha que falar com os três filhos, né? Fazer a turnê toda. Quando eu cresci um pouquinho, aí eu comecei a viajar com ele também na minha época de férias de colégio, né? E às vezes a gente ficava nos lugares, assim, ele era representante comercial, cuidava do interior da Bahia e norte de Minas. Então, coisa pouca, né? E de carro. Carro, golzinho, aquele gol quadradão ainda dos anos 80, começo dos anos 90. Aí a gente ficava nos lugares assim, que muitas vezes eram casas mesmo, sabe? Que viravam hospedagens. E eu lembro, tenho uma lembrança de uma, toda de madeira, com teto baixo e tudo mais, que vendo alguns traços do Talbot aí, e depois as imagens, né? Me lembrou demais isso, demais, assim. Então, no momento em que o personagem acorda, né, e tá saindo aí mais pra frente, encontra um outro personagem no meio do corredor, isso me lembrou demais meu medo de dormir naquele lugar. Eu tinha o quê? 8, 9 anos, imagine. No mundo de hoje, jamais que um pai levaria um filho pra nem saber onde é que vai dormir, né? Porque naquela época também não tinha o Google Maps pra você ficar pesquisando lá onde é que tem um lugarzinho pra você dormir no meio da estrada, na BR-101. Quando o mundo termina, sempre sobra alguma coisa. Uma história, talvez, ou uma visão, ou quem sabe, uma esperança. Essa estalagem é um refúgio para quando as luzes se apagam por um tempo. O conto de Cluracan. O próximo conto é narrado por Clurakan, um embaixador da rainha Titânia no mundo mortal. A primeira vez que o vimos na série foi lá atrás em Estação das Brumas. Por acaso, ele é o completo oposto da sua irmã Nuala, que atualmente faz parte do staff de servos de Morpheus no Sonhar. Maurício, é contigo. Apresenta o enredo e a arte dessa edição 52, que eu acho que acaba mostrando a verdade por trás daquela crença de que não é bom negócio, né, cruzar o caminho com o povo fada, né? O que é que você acha? Diz aí. Essa, inclusive, é uma verdade que já foi mencionada anteriormente, né? Pô, aqui a gente tem... A gente vai se ambientando mesmo, né, nos corredores da estalagem, e o Clurakan já... bem alto, começa a contar a história de um encontro de muitos anos atrás, quando ele visita a cidade de Aoelia, que é uma cidade que tinha dois governantes, basicamente, um poder temporal e um poder secular, né? Um poder mais religioso e uma autoridade política, tribal, enfim, que acabam se concentrando numa pessoa só, que é o Carnifex e Psicopompo. Esses dois postos estão colocados apenas numa pessoa que a gente de cara já desconfia da índole e está convocando os povos ali daquela planície, como é chamado o local, para um conselho no intuito, no final das contas, de arregimentar mais poder. O Clurakan, a gente tem alguns vislumbres aqui, tem um histórico com essa cidade, né? Há mais de 1000 anos ele foi lá e causou alguns problemas, mas por ser uma terra mortal, como sua rainha, ao enviá-lo, né, como representante das fadas, rainha Titânia, que também vimos há algum tempo, diz, né, isso é um mundo mortal, ele já deve ter esquecido de você. E ele vai para lá, é recebido, aguardando esse momento do conselho, quando ele tem uma revelação, ele faz uma profecia, né, ele explica a questão dele das verdades, na qual mesmo ele, né, o povo fada vive do glamour, de ocultar e de mascarar sua real aparência, suas reais intenções com seus encantos, mas em alguns momentos a verdade é forte demais e precisa ser dita, e ele acaba fazendo uma profecia da queda daquele Carnifex Psicopompo. Os mortos começam a se erguer, antigos débitos saem cooperados, os cães ainda hão de digerir sua carcaça, em meio a ossos, os ratos farão estardalhaço e até mesmo a história de se esquecer de sua existência, Carnifex e Psicopompo. Isso é visto como um traje gigante, a autoridade do Carnifex Psicopompo, que o prende e ele sonha. E em sonho ele é visitado por sua irmã, que está sendo ignorada por ele, né, sumariamente, há algum tempo já, a gente vê aí que é uma eternidade para nós mortais, mas ela implora ao seu mestre Morfeu que ajude o seu irmão a sair daquela. Ele, apesar do que Titânia e o próprio Clurakan acreditavam, a passagem dele lá não foi totalmente esquecida, né, ele da outra vez foi preso e saiu como se nada tivesse acontecido por conta da sua magia. Aqui, ele é preso em Ferro Frio, que é a fraqueza do povo das fadas, dos elfos em algumas mitologias também, né? E é salvo pelo Morfeu, que realmente tem um carinho especial pela Nuala. A gente viu há pouco tempo aí, né? Ele maltratando a perna ao fim, até dispensar um pouco de atenção e carinho por ela. E ele faz esse favor a ela e ao próprio Clurakan, libertando. Ele aproveita, né, para se vingar e tornar, sem querer querendo, aquela profecia a realidade, instigando a população a se revoltar contra a sua autoridade máxima, espalhando algumas fake news aqui e ali, ou talvez nem tão fake assim, né? Como ele diz, né? Às vezes a verdade é mascarada, mas é verdade também. Ele acaba complementando a sua vingança e vai-se embora, conseguindo atender aos desejos da Titânia, sua rainha, que é de impedir o avanço, o poderio naquela localização ali, daquela cidade, e que eles criassem uma aliança que incomodaria o reino das fadas. E aí a gente volta, né, para a estalagem, e ele vai dizer que é a história dele, mas que ele aumentou um pouquinho aqui, diminuiu um pouquinho ali e acrescentou para efeitos dramáticos algumas coisas. O quanto disso é verdade? Essa história já parece, como você falou, né, ser posterior a Vidas Breves, né? Porque o Morpheus, ele já tem a Nuala em alta consideração, né, quando ele liberta o Clurakan da prisão, né? O curioso é que depois que ele liberta aí, como você falou, o Clurakan vira tipo um influencer, né, e derruba o Psicopompo só na base dessas lorotas, né, das fake news. É o puro suco de gabinete do ódio, né? O Brasil precisa de um tuiteiro como Clurakan para mudar as coisas, né? Reginaldo, eu e Maurício já passamos umas linhas guias sobre o Clurakan, mas quem de fato é essa criatura do folclore folclore irlandês. Eu também, a primeira vez que eu li, eu também não me aprofundei, eu achei que fosse um nome assim qualquer, né? E depois eu fui ver que ele realmente existe, né? Talvez com uma outra grafia, que aí você identifica melhor, né? Que é Clurichaun, que ele é um parente aí do Leprechaun, né? Que a gente conhece, né? Essa piada interna, né, bicho? E ele é um arauto, né, da Titânia, né? O mito mesmo, ele não parece nada com o Cluracan, ele é um duendezinho baixinho, igual a gente vê, assim, costuma ver algumas representações, assim, né? Só que ele é também, uma das características dele é ser realmente um duende bêbado, né? Que gosta de beber. Eu achei também engraçado que naquele RPG da White Wolf, o Changeling, existe, né, um Cluracan, e que é realmente, assim, a habilidade que ele tem é de dizer a verdade em proveito próprio, que é exatamente o que ele acaba fazendo aqui, né? Que eu achei bem interessante, que deve ter, se você for pesquisar mais coisa da mitologia dele, ele realmente deve ter alguma coisa assim, né? A questão da forma, eu acho que é irrelevante, porque a gente já viu que o povo das fadas, eles tomam a forma que eles quiserem, né? Tanto é que a Nuala, ela tá feinha lá no sonhar, porque Morpheus pediu para tirar o glamour dela, né? Então, assim, você vê que você pesquisando, você vê... Eu realmente fico, assim, fascinado quando eu vejo que não foi um negócio, assim, feito de forma leviana ou aleatória, né? Tem uma certa profundidade, né, e é até um personagem que num primeiro momento eu não tinha muita simpatia, eu achava ele meio fútil, bobo, assim, e você vê que ele é interessantíssimo, porque a manipulação que ele faz nesse reino é bem legal, né, com as habilidades dele, assim, de forma inteligente, né, então eu também, é mais um conto aí que eu acabei tendo outra opinião na releitura. É bem legal, como você falou aí, né, que o Gamer, ele repete exatamente essas linhas de código dele, né, de ser beberrão, bonequeiro, né, e como ele tá sendo bem tratado, assim, pela humana estalajadeira, né, na taverna, eu acho que é de supor que ele será, dali em diante, depois da tempestade, assim, um protetor daquela casa, né, da taverna, né. Mas aí, na história, teve outro lado da moeda, né, porque ele foi maltratado pelo Psicopompo, e aí ele acabou trazendo a ruína ao mau anfitrião. Isso é coisa que tem mesmo no mito, né. Mas, assim, tem uma corrente, assim, de mitólogos, eu tava vendo aqui, que diz que o Cluracan é tipo um anti-leprechaun, né, ou seja, ele é um ser solitário e antissocial. Eu não acho que seja esse o caso aí da versão do Gamer, né? Bem, aí eu confesso também que a princípio eu achei estranho, assim, o comando da Titânia, logo de cara, assim, não querer nenhum tipo de aliança com o povo dessa cidade de Aurélia, né? Mas conforme a gente vai vendo, né, no final ela tava certíssima. Mauro, fala um pouco sobre essa cidade e sua relação com Roma, né, nesse lance de cidade-estado e cidade da planície, né? Aproveita e comenta essa figura do Carnifax e o Psicopompo. É muito interessante, assim, você vê que o Gaiman não quis falar da nossa terra em si, mas tem ali toda analogia com Roma, né? Ele fala que essa Aurélia, né, até o próprio termo, né, remete ao Marcus Aurelius, a Roma, né? Que ela era, né, a luz da planície, ela era aquele ponto que era considerado o auge da civilização daqueles povos que estavam ali em torno. Então, está ali completamente remetendo a Roma, a arquitetura, né, a estátua grande que é mostrada quando o Cluracan se remete à Aurélia no auge, toda remete a Roma. E aí, quando o Cluracan chega para cumprir a missão dele, alguns milênios depois da primeira vez que ele tinha ido lá, Roma está destruída, né? Ela representa, essa história ela fala muito com um período de fim do Império Romano e início da Idade Média, né? Então a gente vê que Roma tá, né, a Aurélia no caso, tá completamente devastada, tá destruída, entregue aos ratos, as casas desmoronadas bloqueando ruas, e que o novo poder que tá ganhando força ali une a liderança espiritual, que seria o Psicopompo, que representaria, né, aí aí um papa com o poder terreno, com a representação do Estado, que seria o Carnifax. Então, seria a união da religião com o poder estatal em uma única figura de autoridade, como aconteceu na Idade Média, como aconteceu com diversos papas, né? A gente tem ali os famosos como os Borgia, que aproveitaram muito dessa circunstância de unirem tanto a autoridade física, estatal, quanto a autoridade religiosa. Então, é bem isso que o Gaiman quer trazer ali. E o curioso é que, assim, ele usa o termo psicopompo, e o psicopompo, na verdade, ele é um arquétipo, né? Esse termo é usado para designar, vem desde o termo grego, né? Psicopompos, que vinha de uma designação para um ente cuja função era guiar a percepção de um ser humano entre dois eventos significantes. Então, tem várias situações em que tem essas figuras do psicopompo. Por exemplo, na mitologia grega, o Hermes, ele tinha a função de levar a alma dos seres humanos após a morte, né? Ele transportava aquela alma até o próximo reino. Então, ele fazia essa função de transporte entre dois eventos, né? De transportar a alma entre dois eventos, de ser um guia das almas. Talvez por isso que eles tenham colocado essa autoridade espiritual como um guia das almas e tenham usado esse nome psicopompo. Mas o arquétipo pode ser usado em várias outras situações, né? Um exemplo interessante aí do que seria um psicopompo na literatura seria o coelho. Coelho branco no Alice no País das Maravilhas, que leva a Alice do mundo dela àquele mundo fantástico do País das Maravilhas. Então, esse coelho branco seria uma espécie de psicopompo. Mas é bem legal e assim, a crítica dura que o Gaiman faz dessa união, e nisso eu concordo plenamente, religião tem que ser muito separada de poder estatal, e toda vez que se uniu isso, a coisa deu muito errado, e parece que nós estamos regredindo para isso cada vez mais. Eu fiz uma pesquisa e achei um outro ponto que também pode ser o motivo até da Titânia comentar e por que esse líder ele era tão perigoso, né? O termo Carnifax, como a Aurélia é quase uma representação de Roma, Carnifax era o executor romano. Então ele era quem cuidava, vamos dizer assim, das execuções, das mortes. Era quem mandava as pessoas para outro mundo. E o psicopompo era quem fazia, na mitologia, claro, a segunda parte, que era encaminhar essa pessoa para o Tártaro, para o Elísio, para onde ele tinha que ir, para o Hades, né? Então, o problema é realmente, de fato, esse. É o acúmulo de poder desse governante, porque ele está cuidando do fim da vida e do pós-vida depois, entendeu? Então, é essa a ameaça que a Titânia vê e que por isso que ele se torna tão perigoso para aquela região, né? É a associação que você faz Carnifax com Roma, e Aurélia é quase uma Roma alternativa, e depois todo esse termo psicopompo que é carregado de mitologia, né? Pra gente fechar essa edição, só duas últimas curiosidades, né? Que eu confesso que só fiquei sabendo delas por conta da pauta aqui do Reginaldo, que é a ilustre presença de dois personagens DC, né, de espada e feitiçarias, que são eles o Vulcan Scaramax, que é conhecido como Garra, que é uma criação do David Michelinie e Ernie Chan, e o outro é o Stalker, criado pelo Paul Levitz e o Steve Ditko, né? Basicamente, e respectivamente, acho que são análogos da DC para o Conan e o Elric Melniboné. É só um easter egg, né? Eu acho que teria sido um barato se eles dois estivessem no mesmo calabouço que o Cloracan, né? E o Cloracan tivesse ido embora deixando eles lá, né? Depois de uma interação bacana, sei lá. Mas eles só aparecem lá no cantinho da página, deixa eu ver aqui, na página 63 do encadernado dos 30 anos, né? Vai rolar outra interação com outro personagem DC mais adiante, mas eu acho que não é muito diferente dessa, né? Eu acho que a única vez que o Gaiman fez um bem bolado bacana, assim, entre Vertigo e o universo DC, eu acho que foi lá no começo mesmo, com o Senhor Milagre, o John Dee, né, que é o Doutor Destino, e o elenco do Sandman, do Joe Simon, Jack Kirby. Eu acho que ali foi o fino, né? Acho que de lá pra cá, eu acho acho que é só mais questão de easter egg mesmo, né? Mito, né? A historinha do Press, que a gente vai conversar daqui a pouco, é muito boa. O que, é que você acha disso, Reginaldo? Eu gosto dessa piscadela também com o universo DC. Não gosto de muita interação. Não nessa altura aí que tá acende, mas não gostaria de ver algum envolvimento. Eu acho que é desnecessário. São temáticas diferentes, né? Mas eu gosto. Eu gosto porque realmente, assim, aparecem mais pessoas aí, inclusive na pousada. Aparecem outros elementos também, mais pra frente também, né? Igual você falou, Luiz, que são do universo DC ou de histórias, talvez do universo Vertigo. Então, assim, eu acho isso legal. Não acho, não precisa ter muito. É um temperinho mesmo, assim, né? E esses dois, praticamente, eles são desconhecidos. Eu não sei quem sacou isso daí, assim, e mencionou, porque também não fui eu que achei. Eu pesquisei e quem conhece mais aqui de cronologia essas coisas é o Maurício. Você conhecia esses caras, Maurício? Esses dois personagens? Nunca tinha ouvido falar. Esses aí estão naquele abismo ali dos personagens da DC dos anos 70, né? Abismo não, isso se chama Nanuque. Pergunta em Nanuque, esses personagens são altamente conhecidos. Olha, eu ia mencionar isso, né? É capaz de dizer que o Garra aí é melhor que o Conan, velho. Provavelmente. Sai dele do capítulo, Reginaldo. Eu vi no Capas na Areia que o Maquin disse que não gosta dessa capa não, velho. Você gosta? Não gosto muito também, não. Essa é realmente, assim, uma que teve alterações. Ela tem aquele torso humano, né? A figura, assim, do peito. O que é legal é que começam a aparecer aquela brincadeira das Polaroides, né? Na capa, que você é quase onde está o Ollie, né? Ou o Dave McKean coloca uma capa anterior, ou coloca uma capa que ainda vai aparecer, né? Essa daqui agora foi uma capa, deixa eu ver que aparece, é uma capa que ainda vai aparecer na Polaroid. E eu vejo ela, assim, com muita diferença da primeira versão para essa do 30 anos, assim. Você consegue ver o olho humano, assim, né, na figura, e na antiga você via, era um borrão, era uma outra coisa. Eu acho que a coruja também é uma representação de animal psicopompo, né, principalmente nos mitos nativo-americano, né, então talvez ela esteja aí por esse motivo, não sei se vocês pensam em outro. E ela, de novo, tem esse tom azulado aí que parece ser o padrão da série, né? Mas não é, das minhas não é a favorita, não. Eu acho ela esquisita também. Mas vocês já mataram a charada dessas Polaroids? Eu tenho uma teoria. Vocês têm alguma, não? Nenhuma. Eu não, eu também não me arrisco, não. Idem. Eu acho que a presença dessa Polaroid em uma capa, assim, aí na outra capa, eu acho que é uma forma de dizer que os contos, assim, de fim dos mundos, tem aquela coisa de múltiplas camadas, né? Você conta a história na taverna, aí dentro da história tem um personagem que tá contando numa outra história, é como aquela matrioska, né? A boneca russa. Você vai abrindo ela e ainda tem sempre outra boneca dentro, né? E assim por diante. Eu não vi isso assim em lugar nenhum, mas eu acho que é bem essa ideia, assim, do Maquin, né? Ah, faz sentido, cara. Essa capa, assim, eu fiquei quebrando a cabeça pensando o que, que ele queria representar com ela, porque eu acho, assim, sei lá, meio fora do tema da história, né, cara? A única coisa que me veio à cabeça realmente são esses escritos em forma de auréola em cima da cabeça do cara, assim, que tá nu, né, que ele quer mostrar bem humano, pra mim quis representar, sei lá, uma escritura meio religiosa e o cara humano querendo representar, assim, o poder físico, né, aquela junção da igreja com o Estado, com o palpável, né. Foi a única analogia que eu consegui imaginar olhando essa capa aqui. Vocês são bons, hein? Vocês deviam ganhar nota alta nas aulas de literatura e tudo mais, com aquelas viagens que os professores gostam. Eu sou limitado, gente. Nunca lhe disseram que dá azar cruzar o caminho com o povo das fadas? Ou Leviatã de Hobby? Na próxima rodada de histórias, o narrador agora é um rapaz chamado Jim. No ponto mais atual da história, ele é o marujo do navio A Bruxa no Mar. Mas olha só duas curiosidades, né? O primeiro navio que ele trabalhou chama-se o Espírito do Whitby. Whitby, tava pensando, era o destino final do Demeter, aquele navio que aparece no Drácula, do Bram Stoker. E aí o segundo navio foi o Pyramus, que é uma embarcação de o Decamerão, de Boccaccio, né? Decamerão é um livro de contos do século XIV, que é bem nessa pegada, assim, do fim dos mundos, né? Mauro, é contigo. Apresenta essa edição 53, que acaba trazendo o retorno de um dos nossos coadjuvantes mais queridos, né, de Sandman, o imortal Rob Gadling. Essa história é bem interessante mesmo, né? Esse Jim, né, tá ali contando, e a gente vai também começando a perceber um pouco mais ali sobre a estalagem, sobre a reunião de pessoas de tempos diferentes, né? Porque no começo mostrou, né, um centauro, um elfo, mas aqui a gente percebe, né, do Jim, que, né, lá no começo falou que estava em outro século, né? E aí ele começa a contar a história dele. Antes disso, ele começa a discutir com o pessoal, né, que o Brent está aqui falando que era junho de 93 e o Jim falando que era setembro de 1914. Então a gente vê que esse lugar é uma convergência não só de mundos, mas também de épocas, possivelmente do mesmo mundo, né? E o Jim começa a contar a história dele, de que ele era o filho de marinheiro, que sempre teve atração pelo mar, tal, tinha sido criado pela mãe, ele fugiu de casa para virar marujo, e aí ele conta, né, a história principal. É a dele embarcando no mesmo navio com o Rob Gadling. Eles estão indo com uma tripulação que o Jim já conhecia, tal, que já estava ali há algum tempo. Ele encontra um hindu viajando como clandestino no porão do navio. O capitão quer jogar ele no mar. O Rob conversa com o capitão e eles acabam deixando esse clandestino ficar a bordo. E uma noite o Jim vai e escuta a história, né, desse hindu contando uma lenda para o Rob Gadling. É uma lenda hindu de um rei que recebeu uma maçã que poderia torná-lo imortal. E ele resolve dar a maçã para a esposa, que ele amava mais do que a própria vida. A esposa tinha um caso com o capitão da guarda e ela dava a maçã para esse capitão. O capitão tinha um caso com uma cigana, ele dava a maçã para a cigana e a cigana resolvia vender para o rei. Então dava todo esse ciclo, o rei percebia que tinha sido traído e no fim ele manda executar a esposa que ele amava mais do que tudo, pega a maçã, abdica de tudo, morde ela, né? Resolve virar imortal e segue para peregrinar e abre mão de tudo. Então aí nós já temos, né, pela primeira vez aí, e isso vai ser um padrão interessante que vai ser repetido lá para frente, um conto dentro de um conto. Então tá ali o Jim contando a história dele na taverna, mas ele conta essa história que o hindu contou para ele. O Rob, ele tem essas dúvidas, né, que o hindu fala dessa questão das mulheres serem traiçoeiras. Depois ele conta mais um outro episódio em que eles estão navegando no mar e de repente aparece um monstro marinho, uma serpente gigantesca no mar. Até quando eu li, eu pensei que eles iam falar que ia ser aquela serpente do mundo lá, Jormungandr, da mitologia nórdica, né? A serpente que mora no mar e que dá a volta no mundo inteiro, mas eles não acabam não explicando, não falando se seria ela ou não. E o Jim, quando eles vão voltar para a Terra, ele fala para o Rob Gadling que ele vai contar para todo mundo da serpente, não entende por que as pessoas não estão comentando o assunto. E quando eles chegam em Terra, o Jim acaba não tendo coragem de contar para ninguém. Eles vão conversar por que que ele não teria revelado. Ele fala que todo mundo tem os seus segredos e muitas pessoas não querem chamar esse tipo de atenção para si com medo de revelar aquilo que eles têm, né, dentro do que o que eles próprios ocultam, né? Se você vai contar uma história do monstro do mar, você vai chamar todo tipo de atenção sobre a sua pessoa e provavelmente vão descobrir aquilo que você quer ocultar. E a gente descobre, né, do Rob a gente já sabia que era o fato dele não morrer e dele se fazer passar cada vez por um parente, matar um, fazer como se tivesse morrido e voltar como um filho, como um sobrinho. E o Rob fala pro Jim que percebeu que ele era uma menina, né? Que ele já tinha reparado e que a gente descobre que, na verdade, o nome do Jim é Margaret e que ela tinha essa fascinação pelo mar e ela não conseguiria navegar, não conseguiria ser marinheira se ela se identificasse como mulher. Então, eles acabam um respeitando o segredo do outro, o Jim vai embora e nenhum deles fala sobre o monstro do mar porque eles tinham muito mais a esconder sobre si. É uma história bem bacana, aqueles realmente contos que lembram um Moby Dick da vida, até a maneira como é narrado lembra muito o Moby Dick. E é sempre legal você ver o Rob voltando aí nas histórias. Essa edição do Leviathan de Rob, né, em alguns aspectos, lembra muito a premissa da busca por identidade, né, e talvez até mais que isso, né, a busca de uma legitimação por terceiros, né, daquele do jogo de você, né, porque Jean só quer navegar, né, e para isso ela precisa deixar de ser uma mulher e virar um homem. A gente nem sabe se ela é homossexual, né, talvez nem seja. O outro ponto é o Rob Gedling, né, que tá com mais de 500 anos de idade, ele parece bem sábio, né, bem centrado, né, ele é habituado a constante mudança de identidades, né, que a imortalidade acaba obrigando, né, caso ele ainda queira continuar tendo uma vida normal entre os mortais, né. E aí temos esse cavaleiro indiano, né, que foi, como você falou, esse rei indiano aí que come o fruto da árvore da vida e também vira um imortal. Aí ele abdica do trono para virar um peregrino, né. Esse indiano, assim, inclusive, ele volta a aparecer lá no final em Despertar, né, ele é amigo do Lucy. Agora, Reginaldo, você colocou na pauta que essa canção The Handsome Cabin Boy, né, foi o que inspirou o Gaiman a escrever essa história. Eu fiz uma busca aqui, bicho, pra saber de quem era, mas eu não achei. Você sabe de quem é? Ela é uma canção típica de marinheiro, assim, sabe essas canções populares que você não acha o autor? Ela é uma canção típica, assim, de ouve em porto, assim, é uma coisa bem tradicional de porto inglês mesmo, assim, então não consigo achar a origem dela. Eu achei bastante gravações dela, então ela deve ser relativamente conhecida, né? She dressed herself in men's attire as the witch of the bear, and she hired with the sea captain to serve him for a year. And the captain's wife, she being on board, she seen it in her H.E.I. to think her husband had engaged such a handsome cabin boy. O que é engraçado, bicho, é que eu ouvi por outra fonte aqui que eu tava pesquisando, que é aquela música de Heroin, do Lou Reed, tinha sido a referência do Gaiman, né? Eu também até fui ver a letra assim traduzida e tem um pouco a ver também. Vai ver, são as duas, né? But I'm gonna try for the kingdom if I can, cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in. Essa eu já desconhecia, cara. Quer comentar, Maurício, sobre a edição? Eu queria dizer que essa é a primeira edição aqui do encadernado, do arco, né? Que é 100% de aproveitamento. Tanto o traço do Talbot, pra parte da estalagem, quanto a história contada dentro, que é do Michael Zulli, que é um puta desenhista, né? Apareceu em algumas outras edições de Sandman também, que já comentamos. E que, infelizmente, não é o nível mantido aqui. Essa e a próxima história, pra mim, são as melhores desenhadas. Mas não é uma coisa padrão, nem nesse encadernado, nem em Sandman, nem na Vertigo apenas, né? Principalmente nessa época que a Vertigo tava crescendo, né? E parece que pegavam qualquer um que estivesse lá fazendo alguma página, que estivesse com o tempo sobrando para desenhar os gibis. Uma coisa que me chama a atenção nessa arte do Michael Zulli nessa edição, eu acho que a coisa que mais chama a atenção nessa edição é quando de fato aparece o Leviathan, né? E assim, é uma característica do próprio Sandman, né? Que é um uma coisa assim antes da era Image, né, que se popularizou as splash page, né? Cada splash page é um flash, porque efetivamente a gente só vê um splash page em cinema quando é um negócio altamente marcante, né? Uma cena assim forte. Pronto, a gente viu nos Vidas Breves, no arco passado, aquela cena lá da caminhada ao luar nas estrelas, né? Que é uma coisa linda. E a gente vê agora essa do Leviathan, né? E mais à frente a gente já vai ver outra splash page também espetacular. É o uso assim efetivo assim da splash page. É isso. Você tem que ser uma cena marcante e não pode abusar dela. Infelizmente é uma coisa que não existe hoje no quadrinho. Bendis, por exemplo, abusa disso, né? Tom King, que você adora também, pelo amor de Deus, né? Tem 22 páginas, você vê, são 11 páginas, 11 splash pages, né? Eu, pelo menos, eu tenho horror a isso, velho. Pra mim, quadrinho não é isso. Splash page tem que ser uma coisa assim que valoriza um momento, que captura um momento único e fica marcante. Não é uma coisa que você pode abusar. É aquela coisa, o conceito até do Stan Lee, né? De começar com uma splash page pra você ser absorvido logo na história e só usar o recurso de novo quando é um momento impactante. Concordo com você, inclusive você falou do Bendis, pra alegria do mal eu vou ignorar o Tom King nessa aí, porque não tem mais o que dizer desse grande 9 quadro dele. O Bendis é o rei da splash page com 50 balões de pensamento ou de fala, ou de narração, em 11 quadros diagramados de forma caótica, né? Aí vai do desenhista. A gente viu na Legião dos Super-Heróis recente dele um estilo, nos Vingadores a gente via outro, e agora ele tá fazendo a Liga da Justiça, e se você pega o Scan, por exemplo, não saiu aqui ainda, só deu pra ler pro Scan mesmo, você vê que o Scan só tem, acho que são 17 páginas no arquivo, né? Porque é uma porrada de página dupla mesmo, e é bonito, é, o David Marques é um baita desenhista, mas é muito mais pra consumir 22 páginas, 24 páginas, enfim, do que pra te dar um impacto mesmo narrativo na história, né? Eu concordo com você, Lee, é o excesso, né? Quando tudo é demais, nada tem peso. E foi o que a Image deixou aí de legado pra muito desenhista até hoje, infelizmente. Mas aqui você destacou essa parte do Leviathan, que é realmente uma página dupla linda, e eu queria destacar uma que é pequeno, é um quadro só, que é no momento em que o Robin identifica, né, pra você, leitor, que o Jim, na verdade, é uma mulher. E aí, ele não muda o quadro. Eu, quando vi esse quadro, eu voltei pra olhar as outras páginas, se ele suavizou outros traços agora do personagem, pra ficar mais feminino e tudo mais. Não, ele desenha em todos os quadros do mesmo jeito. Ele foi bem sutil. É um garoto, né, com traços, eu não digo nem afeminados nem andrógenos, mas que você consegue entender dos dois jeitos ali, né? A forma como ele se apresenta ao longo da história toda, a narrativa é posta pra você, a linguagem corporal do personagem. Você acredita que é um menino mesmo, é dito pra você que é um menino. Então você aceita que é um menino. E isso, pra mim, faz um paralelo aí com o texto da história, que é quando o Jim, né, diz que tem medo de se afogar e o Robin diz pra ele, então não se afogue. É fácil, você acha que é difícil, mas é isso, não se afogue. Então é o poder dessa sugestão, né? Você não vai se afogar se você estiver disposto a não se afogar. Do mesmo jeito, foi dito pra você que aquilo ali é o menino. Ele se apresentou como Jim, em todos os momentos ele contou que tinha o desejo de sair, lá abandonou a mãe, o pai tinha ido embora, falecido, enfim. Você vai acreditar que é um menino mesmo até aquele momento ali. Não adianta você voltar à página, o desenhista não te enganou, o Gaiman te enganou nessa aí. Você entrou na onda dele e caiu no truque. Isso eu achei muito legal da história. E é o mérito do desenhista também, né, cara? Também, porque ele podia ter apelado para um recurso narrativo mais tosco, assim, de soltar o cabelo, de mudar o trejeito, mas não, cara, assim, o negócio tava na nossa cara o tempo todo, e depois que você viu, você não consegue mais desver. Exatamente, você compara todos os quadros. Depois que você já leu a história, você volta, eu te confesso, eu sou na mesma pegada que você, não tinha reparado nisso antes, e depois que tem a revelação e você vai ler a história a segunda vez, você vê como menina o tempo todo, apesar de não ser um traço ostensivo feminino, mas tem aquela sarda, o jeito, cara, tá ali, né? Tava na nossa cara. A mudança da narrativa é que traz a percepção pra gente. Puta lance, genial. Essa é uma das artes que eu mais gosto desse run. E você falou das provocações aí do Gaiman e do Michael Zulli, e tem as provocações de Reginaldo na pauta, meu amigo. Porque ele colocou um negócio aqui, não é a primeira vez que eu disse, pô, eu tô lendo a pauta aqui, pô, o cara tem que interpretar o Gaiman, e agora o cara também tem que interpretar a Reginaldo. Ele botou Jean Peg, pode ser uma das esposas de Robin. Onde é que tu viu isso, bicho? Cara, eu fiquei pensando também, cara, falei, hoje é o Regi que tá na velhinha do Alan Moore aqui, porque eu não sei de onde que ele tirou isso. Não, mais pra frente, o Rob, ele fala de uma das esposas dele, mais pra frente, ele comenta, de uma tal de Peggy, né, embora no fim dessa edição, ela fale que ela nunca mais viu ele, mas ela pode ter saído da pousada, né, e pode ter se envolvido com ele na época. Porque ele fala, uma das esposas dele, se você procurar, ela se chama Peggy. Em algum momento ele comenta isso, que o nome da esposa é Peggy e poderia ser ela, assim, nada confirmado, né? Mas eu pesquisei e achei essa informação e eu acho ela interessante. Eu não sei se existe esse nível de costura que a gente às vezes quer dar e eu nem sei se eu gosto, cara, de tanta costura assim, né? Mas se for de fato, assim, eu acho, olha, do caramba, assim, cara, eu acho muito legal. Faria sentido se a gente pensar que quando sai da taverna, você volta pro tempo que você tava, ela estaria ali em 1714, voltando do mesmo jeito que ela tava. Envelhecer, ele continuaria o mesmo, né? Então, em algum momento, eles estariam em idades compatíveis. Não é, assim, fora do possível. É que na história, assim, realmente não tem nada que leve a concluir isso. Eu não tinha pegado esse negócio mais lá pra frente. Na história não tem mesmo, cara, realmente não tem. Assim como na história, é sutil, né, a menção que o indiano, ele é imortal, né, é sutil. Ele chama o Hobby de os garotos, né, então ele é muito mais velho que o Hobby Gedlin, né, é sutil, é uma frase que ele fala aqui e depois, claro, igual o Luigi falou, que ele vai reaparecer, de fato ele é o rei do conto, né, que eu acho que não foi nem o fruto da imortalidade que deixou ele assim, cara. Acho que foi a raiva, meu, dele realmente, assim, o cara, a volta que ele teve que dar pra descobrir que era corno, né, meu? Cara, esse chifre foi complicado dele chegar, cara. O cara fala, também não morro mais, meu. Ele foi o último a saber e agora vai saber pra sempre. É, cara, mas, porra, o cara foi... A coisa deu uma volta pra chegar nele, né? Mas eu queria comentar ainda, só pra não perder essa história do conto, eu ia falar até quando eu disse sobre isso lá atrás, eu achei muito legal, como eu falei, eu gosto muito da arte dessa história, e quando ele vai pro conto do rei, ele tem as imagens dos animais, né, que remetem à Índia, no meio da diagramação dos quadrinhos, né? Então tem um elefante na primeira, uma naja na segunda e o tigre na terceira. É muito bonito, cara. É bem bacana mesmo. Eu tava vendo aqui um ano que se passa essa história do Jim. É datado como 1912, né? Então quer dizer que a próxima vez que a gente vê o Rob Gedlin já é na contemporaneidade, né? Já é no momento mais atual, mais afastado, né? Então eu acho que deve ser o que o Reginaldo falou aí, que ele fala da PEG, né? Eu não acredito que tenha sido antes, não. É, eu queria falar justamente disso aí. No comecinho da história, logo, a gente tem essa informação, né? O personagem, que é o nosso guia condutor aí, tá falando que é junho de 93, que é quando a edição saiu, inclusive, né? E o Jim diz que não. Não, que é setembro de 1914. Então, não só essas pessoas são de mundos diferentes, mas como de momentos diferentes também, né? Pronto, ele tá na taverna faz 2 anos do tempo regular dele. O que aconteceu nessa questão do navio foi em 1912, que ele tá contando na taverna em 1914. Exatamente. Eu tinha falado disso lá no começo, né, desse encontro de épocas diferentes, e só pra corrigir, em algum momento aí atrás eu falei 1714, era 1914 que eu queria dizer. Reginaldo, saideira do capítulo, essa capa da 53, no meio dela tem uma Polaroid da 51, né? Essa daqui é a que teve mais mudança na série inteira. Se você pegar a versão antiga, você acha isso na internet, é fácil de achar, você pede a capa da edição, ela aparece, e ela tem aquele tom azulado, que eu tô falando assim, é para cores mais frias, né? E aqui não, ela ficou com um amarelo, um laranja intenso, assim, parece que toda a imagem, assim, tá envolvida num mapa rasgado, alguma coisa assim. E tem duas figuras, né? Parece uma mulher de costas, que ela tem um navio nas costas, né? E na frente parece um embrulho, uma pessoa vestida com embrulho, com alguma coisa assim, com papel de embrulho, com uma cabeça de estrela, né? Que é uma loucura e é bem diferente da outra capa, né? Que no centro da outra capa tinha uma rosa dos ventos formada por um navio, né? Uma alabarda, né? Que é aquele machado antigo e a torre torre de uma catedral que parece ser a Sagrada Família, alguma coisa assim, né? Isso daí praticamente sumiu aqui dessa capa atualizada, assim. Eu acho essa segunda muito mais bonita, mas como valor, assim, histórico e original, vale a pena procurar a primeira versão também, que até no flop você vê que a Polaroid tá presa no vestido da mulher, né, na parte de trás, e é a capa da primeira história, né? Essa ida e vinda das Polaroids é bem interessante, cara. Você ficar olhando, eu gostei da sua teoria, Luigi, eu acho legal. E é bem legal você ficar vendo que ela vai e volta, né? Ela não é só assim o que vai vir, mas também ela pega alguma coisa das edições passadas. Com o tempo você contará a lorota sobre o que vimos. Com o tempo eu narrarei a história de um belo camareiro. Mas com o tempo e a plateia certa, o mais sombrio dos segredos se transforma em mera curiosidade. Seja como for, ninguém vai acreditar em nós. Menino de Ouro. Nessa edição 54, publicada originalmente em outubro de 93, o Neil Gaiman resgata do completo ostracismo um personagem DC bem obscuro, né, que teve apenas 4 edições publicadas em 1974 e apenas uma participação em Supergirl número 10, né, também de 74, que talvez foi a última vez que a gente viu ele. Eu estou falando do Press Rickard, o presidente adolescente dos Estados Unidos, né, uma criação do Joe Simon, né, o criador do Capitão América, e Jerry Grandinetti. Maurício, apresenta a história dessa edição, que tem a belíssima arte do Mike Allred. Pois é, essa é outra história 10-10 na arte, né? O Talbot com o Michael Red, criador de Mad Men. Tem até o bonequinho do Mad Men, que vimos recentemente aí numa excelente van do Surfista Prateado. Sem falar Ecstatics e, enfim, tantas outras coisas que ele fez. A história começa com o Brent, nosso fio condutor, acordando, né? De um cochilo aí num dos quartos da estalagem. E se dando conta que ela está maior do que quando ele foi dormir. E ele chega a se perder e encontra um novo cômodo, uma biblioteca que não existia antes, com um personagem com uma aparência de oriental, que se diz um precursor, né, um embaixador até, de uma figura importante. E aqui já rola um estranhamento e mais uma informação, assim como a gente teve a informação da diferença de momentos históricos na história anterior, que a gente acabou de falar, aqui a gente tem a informação de realidades diferentes mesmo, né, que pergunta, né, América, de onde você vem? Quem é o presidente? Aí ele vai dizendo, né, quem veio antes de quem e tudo mais, esse, você vem de uma dessas Américas, eu lamento. E aí ele conta a história de quem ele segue, né? Desse personagem, que é o Paz, P-R-E-Z, que vem de diminutivo aí de presidente mesmo, porque é um menino que é destinado a grandes coisas, e conta a história dele com algumas alterações aí em relação a essa história do gibi original dele, de 73, Luigi. Eu dei uma olhada aqui, tem algumas diferenças que a gente pode falar mais adiante. E ele é um menino prodígio mesmo, né? Eu acho que tem até algumas comparações aí que a gente vai poder fazer, e que ele, desde cedo, ele quer ser o presidente, ele quer consertar o mundo assim como ele conserta os relógios de sua cidade, né, Steadfast. Até que um dia, o príncipe daquele mundo, né, o chefão Smiley, que é uma figura engravatada com um Smiley, né, aquele círculo amarelo com o Smiley, ou a carinha sorridente do Forrest Gump, chega pra ele e quer propor um negócio pra ele: olha, eu faço de você o presidente dos Estados Unidos, mas você vai trabalhar pra mim. E ele se recusa e diz que não, que ele vai conseguir ser o presidente sim, mas que vai ser nos termos dele, que não vai ser baixando a cabeça nem fazendo jogo de ninguém. E o Smiley sai contrariado, apesar do seu sorriso, né, sempre presente, e o menino começa a fazer a sua campanha. Acontece uma série de coisas, inclusive ele fala da redução da idade de votação, que acabou resultando na redução da idade para ser eleito, né? Você pode votar com uma idade e ser votado a depender do cargo com outra idade. É assim nos Estados Unidos e é assim no Brasil também. Cada cargo vai ter uma idade mínima e tudo mais, e aqui ele diz que baixou para 18 anos o cargo de presidente para ser votado. Ele é visitado durante a noite pelo Nixon, né? Meio que um fantasma aí dos mandatos futuros, que recebe alguns conselhos que me parece uma crítica bem interessante do Gaiman ao título do presidente dos Estados Unidos, né? Que fala assim, você não vai conseguir fazer nada, você vai ser apenas o presidente mais odiado de todos os tempos enquanto você for presidente. Depois que eles vão começar a ver o seu valor, a sua capacidade. E o país mais uma vez recusa, né, os conselhos e o caminho que é oferecido a ele pelo Nixon e diz, não, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer a diferença sim. Para ele é um sonho, ele acorda no dia seguinte, mais motivado ainda. É eleito presidente dos Estados Unidos, ele tem bem aquela estética hippie, né, paz e amor e tudo mais, todos os personagens que estão à volta dele também tem essa vibe e ele se torna meio que um popstar presidente e faz a diferença mesmo, né, negocia a paz entre nações inimigas, diminui o poder militar no mundo todo, chega até a dar lições de vida pro pessoal do Saturday Night Live, né, o SNL, que é o Zorra americano com as devidas proporções. Eu sei que vocês estão rindo aí com o microfone fechado. Meu Deus! Meu Deus, Jim Belushi revirou no túmulo nesse momento. John Belushi, né? Acho que o Jim ainda tá vivo. O Jim tá vivo, é. O John que aparece até mais velho aqui, né? Na história, elogiando o país. E ele consegue se reeleger, mas antes da reeleição dele, ele é encontrado de novo pelo chefão Smiley, que diz, né? Ó, não concorra de novo, não vai ser legal pra você, pra sua saúde. E ele diz, não, eu vou concorrer, vou fazer mais ainda do que eu já fiz e você vai ver. Aí, então tá bom, né? Faça do seu jeito. E a vida do país começa a dar errado, apesar dele contar o amor, conseguir novos feitos na política e tudo mais, ele não consegue ser feliz porque a esposa dele, a noiva dele, é assassinada num atentado contra ele, erra um tiro e se descobre que quem atirou nele foi uma stalker de uma celebridade dessa realidade aí, que é o Pantera, aquele Pantera da Sociedade da Justiça, né, o boxeador Ted Grant, e diz que ela estava tentando, na verdade, chamar a atenção dele. E depois disso, o pai se torna recluso, triste e vai sumindo mesmo, né, ele cumpre o seu mandato, faz o melhor que ele pode, continua sendo amado pelo povo, mas ele some e se isola, né? Há boatos de morte dele aqui e ali. Há uma nova aparição do Smiley oferecendo a ele, olha, eu trago de volta a sua noiva se você aceitar trabalhar pra mim. Ele recusa, ele não aceita aquilo, mais uma vez, né? E morre. Ele vai aparecer morto mais adiante, com muitas teorias, mas ele acaba se tornando um símbolo para aquela realidade, né? Até com o final, ele é um encontro dele com a morte nossa querida irmã mais velha do sonho, né, que gosta muito dele, que no momento dele se encontrar com o chefão Smiley, que é o deus dessa realidade, né? Ele passa por portões dourados e tudo mais, acaba sendo resgatado pelo Morpheus. A morte pede aí ao seu irmão intercessão em nome dele e diz que o país não vai ficar preso naquele céu, o senhor Smiley vai poder ir para onde ele quiser e inspirar quem ele quiser com a sua história e se torna mais uma criatura do sonho. Né? O Morpheus se despede dele dizendo que você deve agradecer a minha irmã por ter intercedido. Ela chamou minha atenção para a sua situação. Você não me deve nada, apenas vá por aquele portal, por onde você precisa ir, conte suas histórias. E o que nos faz voltar ao presente do Brent, que é explicado que esse seguidor dele, né, está espalhando a palavra e acompanhando o Pazer por outras Américas para motivar e inspirar esses países de outras dimensões. É um final meio abrupto, apenas evoca, né, essa coisa meio arturiana do sebastianismo aí do Paz entre as realidades como uma figura também do sonhar. É, o que eu achei bem legal nessa edição é justo isso, né? Esse interesse do Morpheus no Prez, né? Porque ele acaba virando um agente do sonhar, né? É tipo um sonho que ele zela pelos ideais americanos, né? Quase como um Capitão América do sonhar. Não no sentido, assim, de um super soldado, mas esse tipo um Corinthians do American Way, né? É o sonho americano mesmo, né? É. Inclusive, eu tava pesquisando aqui, eu descobri que tem uma história do Ed Brubaker com o Prez, que é de 1994, e diz que é um road movie com a temática da contracultura dos anos 60. Eu não li, mas deu vontade, né? E Ed Brubaker, eu sou putinho do Ed Brubaker, eu leio qualquer coisa. Mas, assim, eu tive uma certa dificuldade nessa história para entender esse Pantera, né? O Ted Grant, né? Da Sociedade da Justiça, porque, como você falou, é um fã do Pantera que mata a noiva do Prez, né? É uma coisa bem aleatória, né? E depois disso é dito que o Prez e o Pantera ficaram mais próximos, né? No gibi. Também não fica claro se o Pantera é um herói, né? Só parece uma subcelebridade fantasiada. Eu não sei, né? O que, é que vocês viram nisso? Cara, eu vi uma referência total àquele maluco que tentou matar o Regan para chamar a atenção da Jodie Foster, né? O cara que era fixado numa celebridade e achando que matando o presidente ia chamar a atenção dela. Eu acho que o Gaiman quis fazer um paralelo e fazer essa brincadeirinha com o personagem da Sociedade da Justiça e invertendo os papéis. Em vez de ser um homem tentando matar para chamar a atenção de uma atriz, foi uma fã maluca tentando matar para chamar a atenção de um boxeador, celebridade, de um herói, enfim. Mas para mim tá ali evidente o paralelo com a situação da Jodie Foster. Cara, eu não conhecia essa notinha, velho, de rodapé não, desse atentado não, bicho. Porra, não sabia mesmo não. O cara era apaixonado pela Jodie Foster por causa do Taxi Driver, que ela fazia aquela prostituta adolescente, e tinha no Taxi Driver uma temática de atentado contra o presidente e tal, e o cara atirou no Regan pra chamar a atenção da Jodie Foster. Caramba, essa pauta do Reginaldo também tem uma pegadinha, né, que ele colocou essa pergunta pra gente. Vocês associaram alguma coisa da história do Watchmen, né? Eu vi assim, tem alguma coisa a ver com a obsessão do Prez pro relógio, né? Já que ele teve muito pouco contato com o pai, mas assim, ele disse que ele sempre nutriu uma grande afeição pelo relógio de bolso dele que ganhou na infância, e por acaso ele presenteou o Morpheus justo com esse relógio, né? Então, seria, sei lá, uma espécie de rima com o John Osterman, né, que vira o Dr. Manhattan. Só isso que eu consegui associar. O que é que você viu mais, Reginaldo? Não, basicamente é isso, né, é o Smile presente durante toda a história e a questão realmente do Prez ser o relojoeiro e trabalhar com relógios. Eu já vi alguns comentários associando que o Gaiman estava influenciado por Watchmen, alguma coisa assim, mas é boato. O que o Mauro falou, não, é de fato. Né, o Mauro, não sei se você tinha lido isso, Mauro, mas foi preciso, assim, o Gaiman se inspirou nessa história, né, do atentado, e ele queria uma celebridade aleatória, e ele perguntou o que seria mais aleatório nesse universo, e aí encaixar o Pantera, porque realmente não tem nada a ver ter o Pantera nessa história, né, então é realmente para ser aleatório a presença aí do Bucha da sociedade. Eu adoro o Pantera, mas ele é um personagem Bucha, né, ele é esquisitaço, né, então veio daí isso daí, né. O que eu gosto mais dessa história, cara, é essa analogia que tem, assim, né, ou essa associação que tem messiânica, né, entre o presidente e o Messias, né, o Prez é quase um Jesus Cristo, né, e também, né, as tentações, né, do Sr. Smiley, assim, eu acho muito legal isso, cara, fazer essa associação. Já é meu isso, é uma coisa que eu tô compartilhando com vocês. Eu já falei isso, que eu acho o Gaiman super carola. Eu acho que ele realmente, assim, é aquela coisa arraigada, né, cristão. Não que ele seja cristão, ou que ele... Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que ele tem um respeito pela história, pelo conhecimento do cristianismo e tal. E ele usa tudo aqui misturado com Camelot, que até JFK tinha muito de associação com Camelot, né? Com o Rei Arthur, com essas ideias, assim. Mas eu acho que ele juntou tudo isso com um personagem que se preza aí, se vocês se derem ao trabalho de procurar uma história antiga dele, as originais, cara, é muito bobinha, muito bestinha, assim, é um adolescente fazendo bobagem na presidência, assim, o tema era exatamente, tinha até esse elemento, assim, bobo mesmo, era proposital isso, não era uma coisa, assim, igual você está vendo de contracultura, de soluções alternativas e de buscar um outro caminho, assim, né, e quase uma ponta de esperança que ele acaba se tornando. Eu acho que não consigo ver o Morpheus tão simpático com um mortal desse jeito. Acho que foi uma das raras vezes que você vê Morpheus até quietando um mortal, parece, né, assim, mas ele se torna um símbolo, né, ele ultrapassa a mortalidade, se torna um símbolo, e eu acho que isso é legal demais nessa história, assim. Então é uma história com tantas camadas, assim, tantas leituras que dá para fazer, que assim, é fantástico ter isso, assim, num conto, numa historinha fechada, que você precisa ler com atenção para apreciar tudo, né. Prez para o Morpheus é como os peixinhos para o lobo. Cisarniano, velho. Não tem explicação, velho. Ô, Reginaldo, é isso mesmo. Eu dei uma lida aqui sobre esse título original dele. É tão ruim que só ia doer as 5 edições, foi cancelado na 4 e a 5ª edição só saiu anos depois. Aquelas coletâneas que a DC lança de vez em quando, lançou uma ano passado e agora saiu de novo, né? Assim, de gibis cancelados. Cancela de comics, Cavalcade. E é um negócio bem besta. Tem um assessor dele que é vampiro, aparece um outro que é lobisomem, ele tem que lutar contra ele, sendo apenas um adolescente riponga, né? No cargo do presidente. Não é nem o presidente Superman do Morrison, é um moleque mesmo. Eu sei que ele apareceu em alguma saga posterior aí, mas meio que easter egg, não fez muita coisa não. Teve uma versão feminina dele, né, a Press, em 2015, 16, pela DC também, teve vida curta. Num desses selos aí que a DC tenta trazer gente diferente pelos gibis. E é um personagem besta, agora eu fico nessa também. Eu acho interessante a forma como ele constrói um messianismo em torno disso, né? Como eu falei, essa parte arturiana, né? Ele vai voltar quando precisar, quando a América mais precisar. Sebastianismo também, como eu mencionei. E tem até uma piscadela aí pra história de Jesus, né? Ele jovem ainda tá lá conversando com os sábios do templo, né? Aqui ele tá conversando com as pessoas da cidade, tipo assim, a Câmara dos Vereadores, aquela reunião das cidades, assim, pra discutir as situações mais importantes daquele momento. E os paisagens, né? Na data da eleição, na qual ele acaba vencendo e cumprindo seu primeiro mandato. Tem paisagem, nasce uma criança com a tatuagem dos Estados Unidos nas costas, mais ou menos com um Gorbachev, né, americano. Vai acontecendo algumas coisas assim, bem de milagres mesmo, oh meu Deus, e ele é querido e amado por todos. E tem seguidores, né, esses seguidores inclusive que vagam aí pelos mundos. Mauro, alguma teoria sobre quem seria esse chefão Smiley, né? Ele é um personagem que também tá na origem desse Press, mas eu acho que aqui na versão do game ele funciona assim como um antagonista, assim, no estilo daquele Mr. World, né? De deuses americanos. O que é que você acha? Eu acho que é por aí, cara. Ele é assim, ele é um misto, como o Reginaldo falou, do demônio tentando Jesus Cristo, né? De oferecer tudo aquilo que ele queria e a sabedoria tá em ele recusar, né? E seguir o caminho dele, fazer o que é certo, com uma crítica ao sistema, né? Que mesmo as pessoas mais bem intencionadas, às vezes para chegar ao que querem, acabam aderindo àquilo, né? E eu acho que o Smiley representa esse sistema, né? Aquela figura sorridente, inerente à cultura americana. Então, eu acho que o Gaiman quis colocar isso. Eu acho que ele é mais ou menos uma representação do sistema que, em algum momento, a pessoa iria se enquadrar ao que o establishment quer colocar. Nem que seja morto, né? Quantas vezes figuras, depois de mortas, acabam prestando uma função? Então, quando o Prezen, depois de morto, encontra o Smiley, eu não acho que o Gaiman está representando o Smiley ali como um deus. Ele está representando como, olha, agora sim, depois de morto, você não vai ter solução. Você vai servir ao sistema, você vai servir ao establishment, nós vamos usar a sua imagem, nós vamos usar você, e você se esquivou de minha vida inteira, mas depois de morto você não vai ter solução. E aí vem o Morpheus, né, atendendo o pedido da morte, e tira o Press daquilo e coloca o Press como um ideal, como um sonho, como uma representação do American Way of Life. Eu concordo, viu, Mauro? Exatamente o que você está falando aí. Eu concordo, sim. A única coisa que eu penso em dar um passo além é realmente assim, não é a primeira vez que o Gaiman coloca uma autoridade acima da autoridade. Assim, ele sempre deixa uma brecha para um poder superior. No caso aqui, aparentemente é o Morpheus, que você vê assim que o Sr. Smiley, ele parece quase um chefe de jurisdição. Você fala, você vai controlar esse mundo até esse ponto, daqui você não vai passar. Ele pode até ser lido como sistema, eu acho uma leitura boa e válida, né? E até concordo com ela, mas o passo que eu dou além é exatamente esse. Quando eu falei dele ser carola, é exatamente isso, dele acreditar num poder superior, assim. Ele não é, vamos dizer assim, ele é agnóstico, vai? Ele não é completamente ateu, né? E vira e mexe, ele acaba apontando nessa direção, né? Aqui ele está mostrando que é o Morpheus, mas às vezes ele vai até mais além, colocando uma força superior acima de tudo, assim, que eu acho até, de certa forma, cabível, inteligente da parte dele, assim. Mas vocês falaram aí que o Morpheus meio que é fãzinho do Press. Mas assim, impressão minha, ou a morte deu uma flertada no Press ali, no Além Vida? O que vocês acharam, bicho? Eu achei exatamente isso, que não é o Morpheus que era fã. Eu achei que o Press é aquela figura tão sedutora que até a morte ficou meio assim com ele e intercedeu para pedir pro Morpheus tirar o Press das garras lá do Mr. Smile e colocar ele como um sonho próprio, como uma função no sonhar. Eu acho que é isso. O Prez é aquela figura magnética e dá a entender claramente que a morte ficou ali meio abalada, ela pensa de falar alguma coisa, acaba não falando. E é engraçado, outra coisa também que me remeteu o Prez na história é um pouco Forrest Gump, né? Aquela coisa do cara vai passando e ele sendo simples, ele vai inspirando os outros e ele tinha oportunidade de fazer outras coisas, mas não é aquilo que ele queria, ele tinha o foco dele, as coisas que ele acreditava. Eu não sou muito fã desses personagens certinhos, não sei se eu leria uma história só do Prez, assim, não me agrada, eu gosto dos personagens mais quebrados, mais sinistros. Ah, personagem adolescente é tua cara, pô. Mas ali ele se torna interessante nessa narrativa, né? Esse magnetismo que ele atrai, essa inspiração que ele promove em relação às outras pessoas. Reginaldo, e essa capa aí com o Nixon estampado, fala aí sobre ela. Então, cara, essa daí eu nem me arrisco muito, porque eu não sei de onde veio esse Nixon. Ele tem pouco ou nada a ver com a história, assim, né? Ele aparece tentando, né, o Preston. Ele é mencionado, né? Não, mas ele aparece, literalmente. Ele faz até uma brincadeirazinha com o Kennedy, né? Que diz, é bom ter poder, porque com poder traz grana e traz mulher. E até o babaca do Kennedy sabia disso. Então, mas é tão pequena a participação dele pra estar na capa com esse destaque, assim, né? Como se ele fosse, sabe, quase o Sr. Smile, assim. Não sei. Da série toda é a que eu menos gosto, porque ela não me remete a muita coisa. Né? Eu só vi que o Dave McKean falou que essa foto que parece o Nixon não é o Nixon de fato, então, né, ele quis remeter ao Nixon sem usar o Nixon. Eu não sei aí se vocês arriscam alguma coisa. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que ele disse que, eu tô abrindo aqui o Capas na Areia, mas parece que ele disse que não é o Jimmy Carter, né? Então, ele fala do Jimmy Carter? É. Eu acho que é uma mistura. Ele, a parte de baixo parece o Nixon e a parte de cima, sei lá, uma mistura com outra coisa. E eu não sei, eu acho que ele quis representar o contrário do que é o Press, né? Ele quis representar, assim... Antítese. É uma projeção ruim do que seria um presidente dos Estados Unidos, sabe? Com a mão levantada, com a bandeira... Aquela imagem meio demoníaca e tal. E o Press, ele seria o contrário de tudo aquilo. Ele seria o sonho americano, ele seria o presidente americano ideal, incorruptível, com ideais. Então, não sei, eu acho que ele quis meio que mostrar ali o que seria um presidente americano e o que, e dentro da história, o que ele poderia ser no mundo ideal. Ó, Reginaldo, eu abri aqui a página, que ele diz que o rosto do número 54 não é o de Jimmy Carter. Eu acho que foi tipo uma ironia, né, pra dizer que é o do Nixon. Ele não quis dizer especificamente que era o do Nixon, ele só não é o do Jimmy Carter. Entendi, sim, tem razão. Eu acho até, assim, é tão obviamente o Nixon, pelo narigão também, pela mão levantada, né, como se ele estivesse fazendo um juramento, e é notório que o Nixon mentiu, né. Então, assim... também eu acho que é isso, assim. A ideia da antítese eu acho interessante, não tinha pensado de fato nisso, acho legal. Toda vez que o Mauro traz alguma coisa da capa é justamente o que eu não tinha pensado. E eu acho legal pra caramba, cara, porque tem a ver, tem propriedade e eu não fui tão longe assim, não pensei de forma tão abstrata e tem a ver sim, acabei gostando um pouquinho mais da capa. É, Maurício diria que é um aluno nota 10, né, Maurício? Eu nota 10 e ainda vou pedir pra ele ler a redação dele pra sala pra educar os coleguinhas. Nem tanto, mestre, nem tanto. Press Rickard atravessou a porta do sonho, afastando-se do paraíso do chefe Smiley rumo aos mundos. Alguns dizem que ele ainda caminha entre os mundos, viajando de uma América a outra, oferecendo ajuda aos necessitados, um abrigo para os fracos. Outros afirmam que aguarda para nascer uma vez mais e que dessa vez não virá para apenas uma América, mas para todas. Mortalhas. O penúltimo conto de Fim dos Mundos trata da grande necrópole de Litargo, uma cidade que existe para fazer rituais de respeito aos mortos. Para se ter uma ideia, Litargo é tão eficiente nesse ofício que até os irmãos perpétuos confiam os cuidados com os seus mortos, né, aos agentes funerários dessa cidade. Eu acho essa história a melhor desse volume e é também a que mais complica as coisas, né, naquele lance da boneca russa, né, que eu falei ainda agora, porque é muita gente contando histórias, né, dentro de histórias, inclusive até mesmo o nosso querido Destruição, né, que faz uma pontinha aqui. Reginaldo, é contigo, apresenta essa belíssima e putrefata edição 55. Eu pedi para eu comentar porque eu de fato é uma das minhas favoritas na série inteira. Porque os elementos que ele coloca aqui, por si só, já renderia outra série. O fato de ser uma cidade toda voltada para o processo, né, de sepultamento e de morte, assim, eu acho muito interessante. E tudo que envolve, assim, né, é uma coisa até tabu para a gente, difícil de falar, né, e você vê assim, que assim, é trabalhado de uma forma interessante. Então, quando eu li, eu adorei, porque eu achei que teria vários desenvolvimentos em cima disso, porque, claro, a Borda tá diretamente envolvido com a história dos perpétuos, né? Quem tá contando é o Peter Fax, né? Ele é um aluno, como se fosse um aprendiz desse processo aí de sepultamento. O mestre dele é o Caplot, né? Alguma coisa assim, que Petrifax seria feito de pedra, que seria uma alusão à lápide, né? Todos eles têm alguma coisa relacionada com um nome assim, envolvendo morte ou sepultamento. E a história dele é muito legal, né? Que ele comenta que ele é encaminhado quase como se fosse para uma aula de sepultamento aéreo, que de fato existe. É um processo tibetano de você... Eu ia falar enterrar os mortos, mas você não enterra, você separa ele, né, corta a pessoa morta e entrega ele para os céus, né, para as aves. E as aves carniceiras vão consumindo a pessoa, que parece, num momento, uma coisa cruel, mas, de certa forma, quando eles falam que está sendo entregue para os céus, é até bonito de você pensar, né, assim. Então, eu acho muito legal essa... Toda a pesquisa que envolve essa história e todo o fato, depois deles sentarem e depois de todo o processo, eles sentarem e comerem, né, e eles não lavarem a mão, que é uma coisa, assim, super curiosa, né, que para deixar a comida melhor e por respeito, mas assim, há costumes que soam estranho pra gente e que são interessantes, e aí começa cada um dos elementos desse sepultamento aéreo dos participantes a contar um conto, né? E um conto é mais legal que o outro, né? O conto do executor eu achei fantástico, o executor que assumia a forca, porque ele seria enforcado e perto da morte ele fez de tudo para não ser enforcado, inclusive se amarrar numa corda para parecer que está bem de saúde em pé, e ele não estava desse jeito, né? Quando ele queria só ter uma morte tranquila com a família, né? É bem bacana, bicho. Exato. A história do Destruição, para mim, é fabulosa, né? Porque realmente remete aquele processo, né, que é comentado durante a série, que só outro perpétuo morreu, que foi a Desespero, e você entende aqui na história que é a Desespero que morreu, porque estão os seis irmãos, menos a Desespero. E pela vestimenta, talvez eu associaria, você vê aqui a touquinha da Delírio, alguma coisa perto lá daquela época da Peste Negra. Não vi em nenhum lugar isso, é palpite meu. Eu acho que a Peste Negra foi tão pesada que até a Desespero abriu mão e abandonou. Falou, não, para mim chega também. Talvez alguma coisa assim, nunca foi explicado qual foi o motivo da morte, né, da mudança da Desespero, que ela foi substituída por outro personagem, né, por outra versão da Desespero. Você vê essa versão até na Noite Sem Fins, né? Você vê uma Desespero que ela tem várias veias pelo corpo vermelha, uma forma diferente dessa que a gente vê na série atual. Eu não consigo associar o momento que o Destruição está contando isso, porque ele está com aquela trouxinha que ele fez de viagem, né, no final de Vidas Breves. E ele comenta o castigo da Litargo, né, pelo desrespeito que eles fizeram em relação ao processo de sepultamento da Desespero. Né? Então, todas essas histórias assim, são muito legais. A última da Mestra também, com a mão mirrada, né, também é muito legal. Todas essas histórias, depois, elas vão até ter uma certa profundidade e um desenvolvimento em algum momento. Agora, realmente, é só um menu degustação do que vai vir por aí. E é muito legal mesmo, assim, né? E talvez do arco inteiro, a questão do conto, eu acho que esse é um dos melhores, até a forma como ele fecha também, com o mestre advertindo o aprendiz a não contar alguns segredos, né? Eu gosto desse elemento de mistério, e eu acho que o fechamento daquela pergunta que a gente tava fazendo desde o começo, onde esse pessoal tá, o que eles estão, sabe? Tipo Lost, assim, eles estão mortos, eles estão vivos, onde eles estão? No finalzinho dessa edição, aquele Brent, ele faz a pergunta que estava todo mundo querendo saber, o que era aquilo e onde eles estavam, por que eles estavam naquela estalagem, né, na pousada. Mas assim, algo que não chega a ficar claro é se os habitantes dessa Litargo são vivos ou mortos, né? O que é que vocês acham, né? Eu acho que são vivos, né? Talvez uma espécie alienígena, né? O que é que vocês acham disso? Ah, eu acho que uma espécie esquisita dedicada à morte, né? Eles não me parecem ser mortos. Me parece que ele é uma espécie que cuida de dar uma destinação final aos mortos como uma arte, como uma ciência. Você vê que o Petrefax é um aluno decorando ali os tipos de funerais. Aquilo é inerente à cultura deles, eles vivem para isso, né? Eu queria fazer dois comentáriozinhos sobre o que o Regi falou, né? Primeiro, também é a minha história favorita desse arco. Eu acho muito interessante a própria arte, o jeito que ela é feito, ela remete àqueles quadrinhos de terror da década de 70, da cripta, e adequa perfeitamente a história, né? A primeira historinha que eles estão contando do carrasco lá, que enforcava os outros para não chegar a vez dele de ser enforcado, caberia perfeitamente num gibizinho lá de um creep, de um Contos da Cripta, tranquilamente. Era uma historinha que seria contada ali, que estaria dentro do mix, né, no mesmo nível das histórias que eram contadas lá. Em relação a essa história do Destruição, além de ser que tem mais a ver com a história no plano geral do Sandman, ela é uma camada a mais, né? A gente já tinha visto nas edições anteriores uma história dentro da história, né? Quem estava contando a história no Fim dos Mundos conta a história que o outro contou ali dentro. Mas esse aqui é uma história dentro da história dentro da história. É o Petrefax contando o que o Skrull contou, que o Destruição contou para ele. Então é a única vez nesse arco que a gente desce uma camada a mais. É uma história da história da história. É um disse-me-que-disse da porra, né, bicho? Telefone sem fio danado, né? Não é? É muito legal. E tem tudo a ver com isso, com a tradição oral de passar as culturas, aquilo que o Gaiman valoriza demais. É que ele representa literalmente quatro pessoas em torno de uma fogueira contando histórias. Em vários pontos da literatura, do quadrinho, do game, ele remete a isso. Ele se vê como uma pessoa na fogueira contando histórias para outros, né? Ele faz essa referência específica, inclusive no livro dele do Mitologia, na introdução do Mitologia Nórdica dele. Então é muito legal, cara. Essa história é sensacional. Sem falar que a história da Mestra Veltz, a gente vai ver o desdobramento dela bem lá pra frente. E aí, de novo, é o domínio narrativo do Gaiman, de saber aonde que ele estava querendo chegar com a história dele, de plantar os elementos que vão se encaixar no final. Genial. Reginaldo, essa capa da 55, eu acho foda essa da ossada aí, né? Acho que é a minha favorita desse arco. Dave McKean fala que é um dos primeiros trabalhos dele com Macintosh, que ele descobriu que dava para fundir um crânio com uma lápide, né? Imagina para um cara com uma pegada gótica o prazer que o cara deve ter sentido de fazer isso, né? Eu acho ela sombria, eu acho ela apropriada, né? Sombria, né? Tem a ver com o tema. Não acho ela mais bonita da série, não, mas eu acho ela bonita, sim, porque é um esqueleto, né, com as costelas, assim, né, e dentro parece ser as veias de um coração, assim, né, na fronte, assim, do crânio, assim, bem na frente tem... Eu consigo ver um 296, alguma coisa, não sei se vocês conseguem ver outro número aí, mas me parece um número na testa que eu não associei também a nada, né? Mas ela é bem legal, ela é sombria, é o tipo de capa que você esperaria encontrar em Sandman, né? Assim, ela não deixa de ser bonita, não. Mas de sentido e explicação, acho que muito pouco. Tem a ver com o tema da morte de Letargo, né? Reparando até as anteriores, né? Dá pra perceber uma temática, se não visual, assim, explícita, mas pelo menos nas cores, né? Ele alterna, na maioria das vezes, entre a cor fria, puxando pro azul, na primeira é bem azul mesmo, com esse tom mais cobre, né? Puxando pro amarelo. Então, acho que fica bem essa dicotomia aí da cores quentes e cores frias. Alternam ao longo da história, mas a gente tem a primeira história logo, tem o azul, né, que é a hospedagem ali no meio na beira do precipício, e a história seguinte é azul também, aí ele vai alternando o azul com esse tom mais amarelado, até que no final ele tem essa mortalhas e vai repetir esse tom amarelado lá na última capa também, que a gente vai falar daqui a pouco. Talvez seja mais exato declarar que os necropolitanos conhecem mais os costumes dos vivos do que os habitantes de suas próprias cidades. Pelo menos sabemos mais dos seus rituais funerários. Fim dos mundos. Depois que todas as histórias são contadas, os viajantes recebem uma visão de um acontecimento que aparentemente foi poderoso bastante para criar uma tempestade capaz de balançar todos os mundos. É nesse ponto que o conto Moldura vira finalmente o centro das atenções. É nessa edição que a gente tem algumas respostas para o que está acontecendo. Mauro, é dito que essa tempestade é uma tempestade de realidade. Explica essa expressão e aí eu queria que o Maurício complementasse a tua fala, dando a definição do que é finalmente o fim dos mundos. Então, pelo que eles estão entendendo na história, né, essa estalajadeira, ela explica que essa tempestade de realidade seria quando acontece um evento numa escala tão extraordinária que ele geraria ondulações, ele geraria repercussões em todo o tecido da realidade, afetando todos os mundos. E essas ondulações, essa reverberação, geraria esse tumulto, essa tempestade, e que permitiria essa união temporária de diversos universos, tempos diferentes do mesmo mundo, realidades paralelas do mesmo mundo, mundos diferentes, todos convergindo no mesmo ponto, como uma consequência desse evento descomunal, né? Como ondulações que desestabilizariam o próprio tecido da realidade. Essa estalagem, esse fim dos mundos, seria um abrigo, seria uma convergência, um ponto seguro no meio dessa reverberação toda. E aí, Mauro, essa definição aí do fim dos mundos? Eu voto com o Kian, até pelo que que a gente vai entendendo dessa história aí, que seria, né, ser uma tempestade. Eu, a princípio, até então, eu tava entendendo que essa estalagem estava numa daquelas zonas maleáveis que a gente viu no volume anterior, quando o verde do violinista encontra, né, alguns outros viajantes e eles esperam passar também uma tempestade ali. Só que aqui é uma coisa muito mais forte, né? É uma reverberação gigante de uma mudança de um evento catastrófico para a realidade. E é mais ou menos o que o Kieron explica, né? E ele fala que não só é catastrófico, como também é uma mudança de uma realidade para outra, de um status quo para outro, né? É um momento traumático de um rito de passagem, né? E que aquelas pessoas estão ali se encontrando para sobreviver aquilo. Enfim, não é bem uma catarse que acontece aí. A gente vê pessoas aguardando, né? Tentando sobreviver a essas mudanças aí. Mas é mais ou menos uma metáfora, até na diferença, né? Entre pessoas comuns lidando com situações que parecem grandes e impossíveis demais para compreender. E tentando encontrar sentido em suas histórias, sejam pequenas, sejam fantásticas, sejam verdadeiras ou não. Me dá a ideia, né, essa taverna desse fim dos mundos, como assim, você imaginar a grande mesa, né, com vários tabuleiros de jogos. Então, você tem peça de gamão, você tem peça de dama, você tem peça de xadrez, aí você dá um chacoalhão na mesa, né, aquela reverberação em algum ponto misturou lá, tem ali um peão do xadrez, uma peça da dama, um botãozinho lá, uma pecinha do gamão, todos naquele mesmo ponto reunidos, por causa daquele chacoalhão. E que quando tudo voltar ao normal, você vai separar de novo e cada um vai voltar pro seu tabuleirinho. Então, é isso que me passa essa ideia dessa taverna do fim dos mundos. Esse acontecimento, né, poderoso, que vira esse eco, assim, que balança tudo, né? A gente agora vai proceder com cautela aqui para explicar o que é isso. Aliás, a gente não vai explicar para não anteciparmos o que vai acontecer a seguir em Entes Queridos e depois em Despertar. Então, guardem esse pensamento, esse momento, que nos próximos programas vamos voltar a esse ponto e discutir já com o quadro geral. Porque isso é em respeito a você que nunca leu Sandman, né? E está fazendo essa leitura cronológica com a gente, né? Bom, eu falei mais atrás, no Leviathan de Hobby, sobre a busca por identidade, né? Que ressoa com um jogo de você, né? Eu acho que aqui nessa reta final, a Charlene se junta ao Hobby, ao Jean e a esse cavalheiro indiano, né? Porque quando perguntam se ela tem alguma história para contar, ela tergiversa, né? Dizendo que todas as histórias têm um viés masculino, né? Depois ela diz que não viveu nada emocionante que valesse uma boa anedota, né? De mesa de bar. Assim, em primeiro lugar, eu concordo mais pelo aspecto, porque assim, os grandes clássicos da literatura mundial, na esmagadora maioria deles, assim, o protagonismo é mesmo masculino, né? Mais das vezes o feminino fica em segundo plano, como a gente vem discutindo ao longo dos programas. O Gaiman luta contra isso, né? E sempre quando tem chance ele dá o protagonismo às mulheres, né? Tanto é que esse disclaimer da Charlene eu acho que é o Gaiman chamando a atenção para esse fato, né? E em segundo lugar, o fato dela não ter histórias, né? Eu acho que parte do princípio de que todo viajante captura assim, momentos, assim, vivências que valem a vida. Né? Assim, o Paulo Coelho diz que se você acha que a aventura é perigosa, experimente a rotina, porque ela é mortal. Né? Então imagina a gente, né? Um ano presos dentro de casa, né? Por causa dessa pandemia, saindo apenas para trabalhar ou por alguma necessidade besta, né? Sem poder viajar, né? Sem poder construir novas histórias. Né? Então eu acho que no fim, todos nós, a partir de agora, né? Somos um pouco Charlene. Né? O que, é que vocês acham disso? Não, eu achei, cara, que o Gaiman, ele faz essa crítica não só à literatura, mas talvez até como o próprio mercado dos quadrinhos, que são histórias mais voltadas ao público masculino, com protagonistas masculinos, em que as mulheres muitas vezes são coadjuvantes ou pessoas a serem resgatadas, como a Charlene coloca ali, né? Então ela fala aquilo, eu não sei, aquilo é meio Gaiman cutucando tanto a tradição de contar histórias por meio da literatura, quanto nos próprios quadrinhos. E para mostrar também que toda pessoa tem a sua história, que esse negócio extraordinário depende da, da sua habilidade de contar uma história e que ela resolve ali ficar ali e experimentar outras vivências para talvez, sei lá, ter um jeito melhor de contar a história dela e se fazer ouvir, né? Então eu achei interessante, eu acho que é bem isso daí, sabe? É mais uma vez o Gaiman batendo na importância da protagonista feminina, do ponto de vista feminino e de como isso muitas vezes não é dada a devida importância, seja na literatura e principalmente nos quadrinhos. Eu acho que talvez até um nível aí de autocrítica, não? Porque ele também não conta uma história dela. E quando chega no final da história, ele... Aí eu já discordo que eu acho que ele fez intencional. Porque você vê, tanto no jogo de você, quanto em diversos outros arcos, ele aborda muito a perspectiva feminina. Não, mas veja, não estou dizendo que ele está fazendo uma autocrítica no sentido de que ele está admitindo que ele não faz, que ele não sabe fazer. Não é isso. Mas que ele contou uma dezena de histórias aí dentro, mas... Uma das próprias personagens, que é o fio motor da história aí, do Pio Bente, né? Que é a nossa linha de prata aí da história toda. Ela tá só aparecendo ali como uma forma de haver um diálogo, né? Ela é um mote pra história, mas ela não vai ter peso. Eu falo uma autocrítica dentro da própria história. A gente foi se maravilhando pelos contos todos, por tudo mais, e não percebeu isso. E não percebeu que a própria personagem passou por esse processo de apagamento também, proposital, sim, concordo, até porque Gaiman, como você bem falou, muito antes de se falar abertamente, assim, levantar-se bandeira de diversidade, ele estava apresentando personagem trans, personagens travestis, sem sexos definidos, tudo mais que hoje em dia, até a gente já comentou no outro programa, né, o cara falou assim, tô com medo do Sandman ser mudado na Netflix pra ficar lacrando. Porra, o Gaiman então já lacrava antes de existir a lacração, né? Então assim, eu não tô dizendo que ele tá se criticando, não, mas ele tá usando como uma armadilha pra gente mesmo. Ó, chegar no final dessa história e dizer, é verdade, a própria personagem tá aqui e tá apagada, né? Ela não passa, existe aquele teste, o Reginaldo vai me lembrar aí, com certeza, o nome daquele teste pra se fazer, pra perguntar, né, se é uma personagem... É uma personagem feminina interessante, né? Se ela só fala sobre personagens masculinos, é o teste de Bechdel, né? Eu acho que é essa a pronúncia. O Reginaldo sopeu aqui pra mim, sabia que ele sabia. Faz-se três perguntas sobre o personagem, sobre a atuação dela na história, e se pergunta para se concluir se é um personagem interessante, né? Principalmente feminino, para que você veja se ela tá seguindo essas normas aí masculinistas de histórias para meninos. E a própria crítica que ela faz nesse ponto, que a Jean, né, a Peggy, fala, né, assim, mas eu sou menina, assim, mas não é uma história sobre menina, você tá como menina na história toda, você tá dizendo na história que você não podia ser uma menina naquela história. E ela não desenvolve, ela não rompe um paradigma a partir daquilo, ela não se põe como mulher em momento nenhum. A questão dela ser mulher é muito bem apresentada pra gente, como a gente comentou aqui, a surpresa da gente, o trabalho do artista e do escritor nisso. Essa virada é muito bem executada, mas não nos traz questionamentos. A gente até diz assim, é verdade, a mulher naquela época não podia se dizer que dava má sorte uma mulher no navio e etc e tal. E pronto, a gente passa o ponto de pauta e segue discutindo. Não falo nem só de afirmação, mas a representação de verdade de uma personagem feminina atuando como mulher ou uma personagem trans, um personagem gay, atuando como ele é mesmo. E não apenas como um pano de fundo ou então um trampolim para uma história, né? Eu acho que aí você pegou no ponto. É um recurso narrativo do Gaiman. Ele fez de propósito, apresentando, né, seguindo aquela tradição do Canterbury Tales, de reunião, de pessoas na fogueira, viajantes, fazendo, né, apresentando contos, e a maioria deles contos de arquétipos masculinos, como a Charlene coloca bem ali, né, é a história de pirata, é a história de capa-espada, é a história de gangster... E todas elas são muito uma perspectiva feminina. Mais do que o ponto de não terem uma protagonista feminina, e aí que a Jean levanta a mão, mas eu sou mulher, ela fala, mas a sua perspectiva na história não é uma perspectiva feminina, não é uma visão feminina da questão. É uma visão masculina, como se ela fosse um homem, ela teria passado pela maioria daqueles eventos até a viradinha do final da mesma maneira. Então, o Gaiman bate muito nisso. E eu acho muito, muito interessante. E eu volto num ponto que a gente falou no jogo de você. O quanto que representatividade e narração, a gente tem que tomar muito cuidado com todos os extremismos. Com o extremismo de não alienar a mulher, de não abordar só um ponto de vista masculino, e com outro extremo de falar, olha, o homem não pode falar nada sobre perspectiva feminina, essa é uma bandeira nossa, você está querendo roubar o nosso protagonismo, etc. Quando o Gaiman traz isso de uma maneira muito inteligente para um mercado que é fechado, que é predominantemente masculino, e ele traz isso de uma maneira natural, sabe? Sem perder o foco da história que ele quer contar. É muito bem feito, sabe? E é legal a maneira como ele traz isso no final. Ele te leva a pensar e não atrapalha a história que ele queria contar. E, mais uma vez, ele prova o ponto da importância do ponto de vista feminino sobre a história. Ô, Mau, é só um adendo aqui, reforçando o que você falou. É que a gente está falando de ponto de vista feminino. Não é necessariamente feminista. Não é panfletarismo, não é essa coisa que aí é... O Mauro foi muito, muito inteligente no que ele falou, porque quando você é panfletário demais, você pegar um público que está precisando ser educado e abrir um pouquinho a cabeça, você acaba afastando esse público. Você tem que convidar esse público para um debate, para um entendimento, para observar uma coisa diferente. Se você vai chegar já panfletando com esses discursos mais radicais do o homem tem que calar, homem, né, como gostam de falar, as mais radicais e tudo mais, então você acaba afastando, você acaba invertendo o papel e exigir o silêncio do outro que até ontem estava exigindo o seu, hein? Não há equilíbrio aí. Mas voltando à história, eu acho legal como isso é sutil, como isso é bem feito. E para quem leu na época, principalmente, quando nem se falava disso tão fortemente ainda, é uma porta de entrada, né? É aquela cutucadinha lá na sua consciência, aquela primeira flexão de um músculo que vai permitir que você tenha contato com outras coisas depois, ou mesmo que você não torne um estudioso do assunto, mas que pelo menos abra um pouquinho a sua cabeça pro diálogo. Quer comentar, João? Não, cara, falaram muito bem, né? E eu acho que o resumo disso é ela sair no galopinho, né? Junto na garupa do Centauro, assim, acho legal demais. Não, foi o Petrefax que saiu na... Foi o Petrefax. Ah, é verdade. Então não tem conserto mesmo. Eu achei que bom, mas ela fala que ela vai atrás das histórias dela, né? Ela acaba ficando trabalhando na estalajadeira, né? Ela decide ficar e é engraçado que tem um rearranjo da realidade, né? Nesse fim dos mundos, que quando o foco volta para o Brent já na Terra, né? Engraçado que ele tá num bar, né? Ele aparentemente ele tá contando todas essas histórias que a gente acabou de ler para a Barwoman, né? E esse apagamento da realidade faz com que a própria Charlene, como se ela nunca tivesse existido, né? Ele tá num carro que não é dele, mas também não era da Charlene, né? Quer dizer, a realidade é reescrita, né? E ele tá confuso, Brent. É bem legal essa parte, esse final. Cara, agora para pensar se é ele contando para bartender, né? Quantos níveis tem a história do Destruição, né? É verdade. É uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história. Quando você chega nesse ponto, é muito legal você entender, né, como que a história está sendo contada. O que eu acho também super interessante é que, assim, chega uma hora na estalagem que ela está imensa, então você vê, assim, no momento limite da tempestade, ela está abarcando pessoas de vários universos, assim, né? Foi o que eu falei, dá para pegar algumas referências aí. Um pouquinho antes, você vê na história do Prez, eu até esqueci de comentar, mas bem no comecinho, você vê aquele imperador, a imperatriz e o louco dos livros da magia. Você vê eles passando assim, como se fossem figuras etéreas, assim, né? Então, vale a pena você dar uma procurada aí nessas referências. E uma das que eu achei mais legal, assim, da história, é que a estalajadeira, né, a dona da estalagem, ela aparece com vários braços, assim, simulando uma deusa hindu, né? Eu associaria ela a Kali, né? Não é definido que ela é Kali, mas existe uma boa possibilidade de ser sim, porque deusa de seis braços em Hindu tem várias, né? E é só isso que aparece assim, né? Mas o que eu acho legal é que quem assistiu Deuses Americanos, você vê a deusa Kali, ela tá com outro nome, ela tá como Mama Ji, e ela acaba dirigindo uma rede de diners, né? Que chama América, por todo o território americano, né? Aqueles restaurantes típicos que você vê em filme de beira de estrada, e é exatamente o mesmo personagem, assim, é muito engraçado você associar uma coisa com outra. Eu acho, muitas vezes eu acho, que essas ideias aí de deuses americanos, elas começaram a germinar aí em Sandman, né? E eu acho bem legal isso daí, cara, assim, esse detalhezinho, assim, que ela aparece fazendo aquele gestual com as mãos, né? E as mãos dela se multiplicando, e depois associar isso com a série agora, que tem, vamos dizer, a parte de produção, pra mim, é impecável, né? E vale a pena ver a deusa Kali em live action, vamos chamar assim, né? Engraçado, bicho, que o Stephen King, ele faz a introdução, né, e tem uma atualização dessa introdução que é um prefácio do Joe Hill. Eu acho que é um padrão, né, nesses textos, né, de Sandman, eu não gosto muito, é só mais, assim, os autores fazendo elogios ao Neil Gaiman, mas, assim, pelo menos o Stephen King, ele toca num ponto que eu achei bem interessante, que é que ele diz que, basicamente, Fim dos Mundos é uma história de pessoas gentis, né, porque um contador de histórias, e mais nessa condição deles, são pessoas, eles são peregrinos, são viajantes que estão num abrigo, é como se ele estivesse contando essas histórias para confortar as pessoas do seu lado. Na verdade, são todas pessoas boas, né? Todas as pessoas que contam essas histórias são, de certa forma, são pessoas decentes, né? Então, eu acho que você volta para aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Que é um arco de histórias para você se sentir bem e você estar preparado para o que tá por vir, né? Então, eu acho isso bem bacana também. Mas, assim, para fechar, né? Qual foi o conto favorito de vocês, né? Mas eu queria também perguntar, já que Fim dos Mundos também é o fechamento dessas antologias de contos de Sandman, qual é o arco favorito de vocês nesse sentido, assim, Terra dos Sonhos, Fábulas e Reflexões, ou, claro, Fim dos Mundos. Eu já disse na edição anterior que minha história favorita é a da Necrópole, né, meu arco de contos favorito é o Terra dos Sonhos, né, porque tem Calíope, né, Sonho de Mil Gatos, né? Aquele Sonho da Noite de Verão e Fachada, só tem esses quatro contos, né, mas eu acho que ele é 100% aproveitamento, né. E aí, vocês, começa aí, Maurício. Eu só queria complementar que essa coisa de camadas e tudo mais, o mais gentil de todos aí é a Baúma, né, que ouve o Bente falar da história que um contou, que o outro contou, que o outro contou, que o outro contou. Me lembrou aquele personagem de Chico Anísio, o Pantaleão, né, tô mentindo, Teta, é verdade. Essa foi velha até pra mim, hein, esse personagem é mais velho que eu, mas antigamente não tinha TV a cabo, a gente via reprise. Mas pra mim, eu fico também com o Terra do Sonho, Luigi, eu gosto muito daquele, foi o primeiro contato, assim, com Sandman. Adoro O Sonho de Mil Gatos. Minha família toda é gateira, né? E minha mãe, eu lembro de mostrar pra minha mãe a revista até pra justificar porque que eu comprei na época. E ela adorou e me permitiu poder continuar colecionando Sandman quando eu era mais novo. Então eu fico com Terra dos Sonhos. E aqui desse, eu fico dividido porque eu gosto muito desse, do Jim Pegg, né? Por conta dessa reviravolta e por conta da arte. Mas o da Necrópole, pra mim, além de ter mais camadas, é quando a gente começa a entender a profundidade do arco como um todo. E ele traz bastante informaçõezinhas, assim, como a história as formas de sepultamento, né, pelos elementos, e toda uma cultura bem diferente que ele trabalha sem ser didático demais, né, você vai acompanhando, um dia você chegou ali e tá lá acompanhando uma história, ele tá te dando um relato de viver ali. Fico entre esses dois, então. Desse daqui, o que eu mais gosto é o da Necrópole mesmo, dos Mortalhas, é o meu favorito desses. De arcos, talvez realmente o Terra dos Sonhos seja melhor, porque todas as histórias são boas, né? Todas elas são excelentes. Agora, meu conto favorito, se você pegar de todas essas antologias, eu fico na dúvida entre O Sonho dos Mil Gatos, que eu adoro, e eu gosto muito do Ramadã também. Ramadã eu acho bem bacana, eu acho uma baita história, e a arte é muito bonita, ela é diferente das outras aí de Sandman, então eu fico bem dividido entre essas duas. É bem parecido com a opinião do Mauro, assim, porque Terras dos Sonhos tem talvez os melhores contos, né, por si só, assim, né? Eles nem têm essa estrutura que a gente viu em Fim de Mundos, né? Que eu também gosto, Fim de Mundos como arco, agora eu entendo ele melhor como um arco em si, com um propósito, né? A gente não fechou ele totalmente assim, mas ele tem um propósito, ele acaba tendo um significado. Então, eu acho que o conto faz parte, mas não é um volume de conto, como Terra dos Sonhos, assim, ou Espelhos Distantes, que eles não têm, vamos dizer assim, uma linha guia entre eles, pelo menos não tão nítida, né? Mas, por outro lado, também Espelhos Distantes tem Ramadã, que é uma história maravilhosa. Ela é significativa, assim. É difícil aí. Se eu fosse escolher hoje, talvez por ter acabado de ler, seria Fim de Mundos, assim, né? Mas aí fico coração partido com Sonhos de uma Noite de Verão, assim, né? Ou Um Sonho de Mil Gatos. É difícil, cara. É que nem escolher filho, assim. Última capa do encadernado, a da 56, Reginaldo. Me parece só uma variação da 51, né? Com um morfeuzinho no canto superior esquerdo. O que é que você acha? É, ele fez um sanduíche, né, das capas. Então, aí é o fechamento, ele inverteu, porque, vamos dizer, aí é o Maquin mesmo. É narrativa visual, ele fez uma inversão, negativou a imagem e também espelhou ela, né? Então, ela está espelhada, então você vê o precipício agora virado ao contrário, a lua também, e a lua era preta e agora ela ficou com cor de lua mesmo, branca, brilhante e até bonita. Em cima disso tudo lá está o Morpheus quase tocando a lua. É uma capa bonita, eu acho que ela é boa para fechamento, assim, nada espetacular no meio de 75 capas, mas eu acho ela bonita sim, né? Eu acho ela muito bonita. O que eu acho que a gente que vale comentar é a capa também do volume 8, né, dos 30 anos, que aí aparece, né, o Destino abrindo o livro dele, aquela criatura que você perguntou de manhã, né, Luigi? Uhum. Eu acho ela bonita, eu acho ela menos artística do que o David McKean estava fazendo anteriormente. Agora eu acho ela mais comercial, né? A estalagem aparece de novo, né? E ela não está mais no precipício. Eu acho que perdeu um pouquinho, né, em relação às capas anteriores, mas não é feia, não. Ela é bonita também. Ela quase sintetiza o arco inteiro, né? E é muito legal isso. E esse livro do Destino é tipo aqueles livrozinhos atuais, né? Tipo livro de criança, né? Que você abre, forma aquelas figuras assim em alto relevo, né? Aí você vê aqui o Leviatã de Hobbes, você vê tipo esse Bafomé, né, pulando livro, né, e o Destino segurando esse livro, aí tá lá em cima a taverna, né. Cara, eu acho bem legal, assim, de modo geral, eu tenho achado um barato essas capas da série 30 anos. A tempestade chegou ao fim, acabou, é seguro partir agora. Sandman anotado, vai ficando por aqui. A seguir voltaremos com o penúltimo arco clássico, o Entes Queridos. E então é isso, não se esqueça, tanto o Escapistas tradicional de bate-papo quanto o Escapistas da Capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu Sandman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos de Boteco Imaginário. Valeu, Maurício. Valeu, Luigi. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tenham bons sonhos até lá. Mauro. Boa noite e bons sonhos. Reginaldo. Opa, valeu aí. Um abração, pessoal. E até o próximo, os Escapistas.